tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight, there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Fala, galera! Bem-vindos ao primeiro Logado Cast de 2026. Eu sou do Sassi e junto comigo aqui um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando com ela, Mendiguer. Que saudade de vocês! Tava, gente! Aquela falsa, né? Falo com vocês todo dia, toda hora. Até parece. Mas tava com saudade de gravar. Não sei nem se você tá empregada. Ah, amigo, não tô empregada, graças a Deus. Deus tá se mal, não caiu com ela. Tá dando tudo errado, graças a Deus. Estamos aí, fora da CLT. É tudo isso, errado, conforme o planejado. Conforme o planejado. Mas tá com saudade de gravar. Falar mal de coisa. E também temos ele, Léo Oliveira. Feliz por estar de volta, triste por algumas notícias do dia, essa miríade de emoções que vai rolar aqui hoje. Mas a gente vai levando, vai fazendo, né? Miríade de emoções, que bonito. É. Olha aí. É uma tia miríade. Te metia? Te metia na Copa, né? Achei bonito. Te metia na sala. Te metia na cozinha. E por último, mas jamais e menos importante, ele, Márcio Zanon. Eu vou fazer uma panquequinha. Panquequinha de banana. Ai, que nojo. Olha, gente, vocês viram que a Cristiane Torlone vetou o Jonas das Três todas as semanas? A bicha arrasou. Ela vetou e falou, hoje é dia de rock e bebê, né? Exatamente. Hoje é dia de rock e bebê, é muito bom, gente. Mas é isso, meus amigos, estamos de volta, né? Como se a gente tivesse ficado afastado, né, gente? Como se a gente tivesse tido programa. Mas não teve logado, né? Não teve. Claro que não. Só se show. Ai, que ódio. Mas agora estamos de volta para valer aí, para mais um ano incrível de muitas séries ruins, muitos filmes ruins, né? Infelizmente, isso não muda. Ai, amiga, mas você disse que tava com saudade, então você tem que bancar o que você disse. Ah, amigo, mas é isso, exatamente. Vamos falar sobre escolhas e consequências hoje, né? Num dos filmes que a gente viu. E é isso, né? Eu escolhi estar aqui, assinar esse contrato, vamos fazendo. Senti que chamou a Mandy de incoerente. Desumana. Desumana. Só porque eu sou uma mulher negra. Só porque eu sou negra, Babu? Ah, Mega, Babu, Mega só Mandy. Porque ela é branquinha. Que ódio. Ai, que raiva. Mas vamos então começar o primeiro bloco de notícias e amenidades de 2026, né? Aquele momento que os nossos fãs ficam realmente ávidos, porque eles gostam muito desse bloco. Eu acho que a maioria deles, inclusive, depois desse bloco, para de ouvir. E passa pra ver. Oh, não fala isso. E prove ao contrário. Ah, amigo, o Spotify mostra que as pessoas ficam ouvindo o programa bastante. Então, desculpa. A gente tem uma retenção muito alta, graças a Deus. Amém. Vocês gostam, né, de ficar horas ouvindo a gente falar, meu Deus. Ainda gosto. Bem que eles gostam de programa grande. Programa pequeno eles não gostam. Ainda bem que retenção do podcast, né? Não de líquido, graças a Deus, né? Porque a gente já tá velha, né? É normal. Sim, bastante. Eu amo. Mas então, menino, vamos começar com aquela coisa que a gente gosta muito, que é falar de música, né, gente? É uma coisa que a gente tem muita propriedade. Porque esse ano, 2026, será o ano que teremos o Rock in Rio, né? Graças finalmente a Deus. Aí. Eu estarei morando em São Paulo, mas teremos o Rock in Rio, obviamente. E no dia que estamos aí gravando, também foi confirmado que Shakira vai fazer o show do Rio de Janeiro esse ano, né, no dia 2 de maio, aí, sim, né, todo mundo no Rio, que é uma mentira, porque eu vou estar em São Paulo, então não é todo mundo no Rio, Eu tô votando no Rio, né? Mas não em Copacabana. Desculpa aí, Shakira. Eu não vou, não. Até porque você viu o show pagando, né, amiga? Já, né? Amiga, tu já viu o show pagando. Então, mas então, vamos lá. A gente tem aquele álbum de figurinha que a gente tem que ir ticando, né? Shakira, então, já foi. Então, beijo, Shakira. Exato, aquele negócio. Vale arriscar um arrastão pra poder ver a Shakira em Copacabana? Mas sabe que eu não vejo muito esse tipo de coisa nesses eventos? Aliás, falam que a segurança é muito bizarra, muito reforçada. Aquelas filas gigantescas. Eu confio, amigo, porque de amigos meus que foram nos dois shows, né, tanto da Gaga quanto da Madonna, falaram que é muito diferente de carnaval, por exemplo, porque é tudo cercado, todo mundo que entra é revistado. Obviamente que vai passar um ou outro e tem ocorrências, mas não é aquela sensação de insegurança bizarra, sabe? Que pelo menos eu, no carnaval, quando eu ia, ficava igual, sei lá, paranoica. Mas a galera fala que é mais tranquilo. Mas, de qualquer forma, é muita gente, é calor, areia junto, mar, bebida, tem tudo pra dar merda, sabe? Então eu prefiro ficar na minha casa. Pelo sim, pelo não, né? Isso, é. Mas então, eu só tive que... se a Gaga, que tava 40 anos sem vir, pois a gente não foi, imagina a Shakira que veio semana passada. Pois é. Agora, o questionamento que eu queria abrir, Shakira... É tão popular entre os jovens quanto Wagner Moura? Que ódio! Vai quebrar recordes? Não vai. Porque rolou essa revelação no grupo, né? Que Shakira é muito popular entre os jovens hoje em dia. Ah, é sim. Com certeza. Pois no almoço, no trabalho, o povo falou assim... Ah, acho que a Shakira é bem mais famosa no Brasil do que a Britney Spears. Eu falei, não é não. Amiga, pelo amor de Deus. Amiga, me respeite, né? Ai, o que a Britney tem de novidade? Eu falei, não precisa de novidade nenhuma. Exato, a Rihanna tá 10 anos sem gravar uma música e ela precisa de... E se bota a Rihanna nesse evento, quebra recorde. Aí quebra tudo. Pois é. Aí quebra tudo real. Eu acho que só iria se fosse Beyoncé. Eu acho que... Nenhuma outra pessoa eu ia arriscar. A não ser que eu fosse no VIP do Itaú. Itaú me chama. Aí é outra história. Esse ano vai ser Santander, amiga. A Santander me chama, então. Porque... Esse ano é Santander e Corona é chique, que vão trazer, né? A Shakira. Vírus? Aham, Corona. Santander é camarote logado, já faz daí, paga passagem. Existem só duas pessoas que me tirariam pra ir pro Rio. Britney, eu? Que não vai rolar, porque vendeu tudo agora, não vai mais cantar, já vai desistir da música. Uhum. E Rihanna, o resto, tá bom. Eu já vi Britney e Rihanna também, já tiquei. Mas. Beyoncé também já vi, mas eu iria no show dela assim, não foi. Eu acho que. Eu já vi a Britney e a Rihanna. A Rihanna nunca vi, mas a Britney eu já vi. Eu acho que. A Britney eu já vi também, em 2000 e. Vixe, nem lembro, 2012, 2013. 2000 você era novo, né, amigo? É, eu tava na faculdade na época. Eu acho que foi 2000... Tem tempo isso, amiga. Tem tempo. Eu me formei em 2012, então foi 2010, eu acho, 2011. Olha aí. Amiga, não fala isso, não. Inclusive, a Britney não teve nenhuma novidade desde então. Desde então. Não, teve sim, o Glória de 2016, Glória Hope. Olha. Exato. E ano passado ela gravou uma música com o Will.i.am. Grande música que eu nem lembro. Não, mas é famosona essa música, é famosona, porque a gente não vai lembrar. É ruim, né? Porque é ruim. É ruim, mas hitou. Porque é ruim, né? Mas Screaming Shout também é horrível, né, gente? Vamos combinar. É isso, é essa música, é Screaming Shout. Eu lembro que tinha a versão, né? All Eyes on Us, e aí ficava na... Aí teve a legenda que falava Olá, Negões. Eu amo. Eu amo. Olá, Negões, eu amo muito. Mas, menino, eu falei de música pra gente falar do glorioso Rock in Rio, né? Que a gente vai ter esse ano. E a gente já teve uma série de anúncios enquanto a gente tava fora do ar, né? Uhum. Então eu vou trazer pra vocês como tá, né, o grande line-up do Rock in Rio. Pessoas já, vale lembrar que pessoas já compraram ingressos por R$800, já compraram, tá? Acabou, né? Já compraram, agora vai ter a venda pro público em abril, né? Uhum. Mas, por enquanto, a gente tem atrações em 4 dias dos 7 de evento, né? No dia 5 de setembro, que vai ser o primeiro dia, se eu não me engano, do evento, primeiro ou segundo dia, né? Tô até olhando aqui no calendário para dar o serviço certinho. É, vai ser o segundo dia de evento. Eu acho que vai ser o dia do rock, né? Porque eles confirmaram aí o Avenged Sevenfold e o Bring Me The Horizon. Grande, a vendedora de flores, né? Bring Me The Horizon também. Esse dia tá bem bom até agora. Só tem esses dois pra ver, amiga. Amigo. Mas é porque... Aí acabou que a gente vai ter o Jota Quest ali, ó. Não, vai ser o Iron Maiden, né? Que vem todo ano. Botar Ivo Lavigne. Pô, Ivo Lavigne seria foda. Mas deve ser Evanescência, alguma porra assim. Aí no dia 7 de setembro, né, menino? Dia 7 de setembro, feriado. Vai ser uma segunda-feira e vai ter Rock in Rio justamente porque é feriado, né? Uhum. E aí, menino, já tá quase tudo completo esse line-up desse dia, né? Então, no palco Sunset, tem 3 atrações das 4. Então, a gente tá com confirmados. Roupa Nova convida Guilherme Arantes. Eu amo, eu que pedi. Classe. Eu amo. Imagina eles cantando Terra, Planeta, Água, né, menino? Vai ser maravilhoso. Mas vai ter, com certeza. Água que nasce da fonte. E só Leonardo. Vai ser incrível. Ah, eu vou vibrar muito de casa. Aí vai ter Pericles canta Motown. Eita. Né? Sericiado. Pérez que canta Motal. E Laufey, que no grupo disseram que é a rival da Chappell Roan. Nossa. É. Deve no ser, grupo. Ó. Grande Laufey, né? Grande Laufey, né? Cindy Laufey. Cindy Laufey. Grande Cindy Laufey. Pra quem gosta, é um prato cheio. E aí no palco mundo, né, gente? Pra quem realmente quiser desembolsar esse dinheiro, né? Vamos ter. Abrindo a noite, hein, gente? Que na verdade agora é de tarde, né? Luísa Sonza convida Roberto Menescal. Viado, e essa mulher parou de ser medicada, né? Ela falou, menina, que ela tá tentando ser medicada, mas eles falam que ela não tem problema nenhum. Menina, a menina lá da minha academia foi no bloquinho que teve dela em São Paulo, né? Que durou 5 horas. Falou que ela encheu a cara, estava louca. Louca, louca de bebida em cima do tio. Imagina essa mulher como está. Por isso que ela tá fazendo esses vídeos, né? Ela fala, gente, vocês não sabem, não é uma era. Eu tô fazendo 2 álbuns esse ano. Ai, gente, difícil gostar de gente assim. Por isso que a Anitta maior e melhor. Aí também vamos ter o John Batiste, né? Que ele é realmente muito famoso, mas acho ele chato, na verdade. Faz nos status, né? Aí vamos ter, menino, Gilberto Gil, que tá nessa turnê de encerramento de carreira dele que nunca acaba também, né? Já tem uns 10 anos que ele tá nessa turnê de encerramento. Ele tá na Bacia das Almas, né? Já. Ele tá na Bacia das Almas. Tá no Bico do Corvo, já. No Bico do Corvo. Se chegar até setembro, vai ter show. E... que absurdo. Assim como o Headliner, que assim, pra mim é o único show interessante desse dia que eu vou assistir da minha casa, que é o Elton John, que também tá na Bacia das Almas também, né, menino? Já não tá nem enxergando de um olho mais, né? Mas vai estar aqui fazendo... Ele que encerrou a carreira, né, fez a turnê de despedida, e aí ele falou assim, menino, mas eu não fiz o show no Brasil da turnê de despedida, então esse vai ser o meu show de despedida da turnê de despedida da despedida no Brasil. Ah, eu amo. O Los Hermanos podia usar essa, né? Tipo, porque ano sim, ano não, eles estão fazendo uma turnê de despedida. Aí podia fazer turnê de despedida do Rio de Janeiro. Aí turnê de despedida de São Paulo. Agora no Brasil, exato. Né? Exato. Aí quando acabar todos os estados brasileiros, acabou a carreira e guardou a fé. É isso. Ai, ai. Aí no segundo final de semana, né? Que na verdade é na mesma semana, né? Porque dia 7 é segunda, dia 11 é sexta-feira. Então é a mesma semana ainda. No Palco Mundo temos confirmado aí Stray Kids, né? Que é o grupo de K-pop, que é o primeiro grupo de K-pop que vai tocar no Rock in Rio, né? Stray Kids. São bons os meninos, viu? As músicas é boa deles. Não é muito bom. Será que vai ter Blackpink também? Ah, não sei, deveria, né? Seria um amasso. A Blackpink acho que tá pra acabar, né? Então. Mas elas não vão lançar o. Ah, vai ser a turnê de despedida. O álbum de turnê de despedida. Junto com Gilberto Gil e Blackpink. Isso. Gilberto Gil canta Blackpink. Ou Blackpink convida Gilberto Gil. Ah, né? Eu amo. Porra, seria foda. Ia ser tudo. E no palco Sunset, até agora confirmado aí, Jamiroquai, né? Jamiroquai, né? Nossa senhora, acho que eu não ouço desde 95. Jamiroquai. Caraca. Ai, ai. Não, também sem novidades, né? Jamiroquai. Exato. Sem novidades. Tá, e desde 2016 sem lançar nada, né? Ah. No penúltimo dia de Rock in Rio, né? No dia 12 de setembro, nós temos aí confirmado no palco Sunset, João Gomes e a Orquestra Brasileira. Oh, e Mumford & Sons, que eu acho que tem tudo a ver com João Gomes. Acho que é um bom feat, né? Acho que não lembro. Casa bem. E no palco Mundo temos Demetria Lovato, né? Que acabou de cancelar a turnê dela, né? Que ela falou, ai, gente, tô cansada. Ué, eu vou julgar? Não vou. Ai, amiga, eu faria a mesma coisa. Ela falou, menina, a turnê vai começar, mas eu tô cansadinha. Então, vou devolver o dinheiro de vocês, beijo na alma. Agora imagina as pessoas chegando no Rock in Rio de Demetria jurando que vão ouvir com o Fã de Samiela cantando A Kiss, A Kiss, and Not lógico, The Kiss. Lógico. Take me a... to the chorus. Mas ela vai cantar também com o Fã de Samiela também, viu? Será? Ela fez aquele show de rock e era só as músicas do álbum dela, rock. Que ela se encontrou com esse álbum de rock, né? É, quer ver com o Fã de Samiela? Que eu ouvi com o Foda Sama, eu vi a Demi no show de rock dela no Rock in Rio, né? Olha aí. E foi mó showzão também, gostei muito. Eu gostei bastante. Tava debaixo da chuva cantando horrores, amei. Será que ela vai cantar Abismo com o Visa? Ah, não. Espero que não. Vai cantar com o João Gomes. O Blackpink, o Gilberto Gil. Demi Lovato canta João Gomes. Ai, ai, meu sonho. E pra terminar, a grande banda do momento, né? Maroon 5. Porra, olha que aí. Momento, né, Vivo Brasil? Olha, mas eu iria, vou te falar. Eu nunca fui no show do Maroon 5, eu iria se eu ganhasse. Amiga, eu também super iria, viado, sem camisa. Amigo, eu fui um ano que ele tava e eles eram as últimas atrações do Rock in Rio, e aí eu vim embora na hora do show, pra não pegar o ônibus cheio. Amiga, eu tenho essa barra, né? Eu, agora, todo ano que eu vou pro Rock in Rio, eu saio antes do último show, porque eu vejo em casa, porque dá tempo de chegar em casa se eu pegar esse ônibus diante do show. E aí eu perdi o show do Avengers no último. Será que esse eu vou ficar até o final pra ver o show? Não sei. Foi isso, no Rock in Rio anterior, sem ser do ano retrasado, eu fiquei lá, aí antes do show do Post Malone, tava caindo uma chuva horrorosa, falei, gente, eu vou embora pra casa assistir de casa. E aí depois eu fui também no outro dia e também vim embora antes de acabar o show também, antes do último show, assisti o último show em casa. É um macete que eu dou pra quem quer curtir o festival, conhecer outras bandas maneiras, estilo Lollapalooza e tal. E ver, obviamente, alguns shows dos shows principais. Se você sair antes do último show do Palco Mundo, os ônibus estão vazios. É muito fácil de sair. Quando acaba o último show, vira o inferno pra sair daquele lugar. É uma hora e meia só andando pra sair daquele lugar. Então, fica de ninguém fica pra ver. Quase ninguém fica pra ver palco eletrônico, não, gente. Ah, não, eu só fiquei uma vez obrigada, porque, enfim, as minhas companhias estavam muito loucas, e aí eu fiquei lá com ódio até 6 horas da manhã. Não recomendo. Ai, eu amo demais, gente. Mas é isso, né, gente? Conforme eles forem atualizando o line-up do Rock in Rio, a gente vai vendo se dá vontade de comprar o ingresso, né? Vamos lá, vamos ver. Ou não, né? No último ano eu ganhei o ingresso, né, menino? Mas aí eu tive que trabalhar, então eu só pude ver um grande show, que foi o show do Journey, né? Eu vi o show do Journey. Adoro! Opa. Ai, meu Deus, acabei de ver um homem pelado. Do nada. Foi o Journey e o... Que nojo. Que isso? Gente, aonde isso? O quê? A bunda do... Desculpa, porque eu fiquei muito impactada com a bunda do Capitão. No grupo. Meu Deus, que nojo! Por que Capitão tá Wilson? Meu Deus! Credo! Gente, ele tá ficando pelado, que horror! Imagina quem tá no espelho e teve que ver o pau dele. Ai, nojo. Desculpa, eu estava falando sobre o Rock in Rio. Sobre o show do Journey. Eu vi o show, né? Eu ouvi de muito longe. Tu tava lá também. Aí eu depois foi o show lá na maconha. Sim. E aí eu tive que vir embora. Esse show do Journey foi engraçado, coitado. Não foi engraçado, né? Foi eleito o pior show do festival esse ano. Foi bem ruim. E ninguém ficou, tipo assim, dispersão assim, geral. Ninguém ficou pra ver. Foi bem ruim, mas eu gosto de algumas músicas do Journey, né? Então eu fiquei esperando tocar as 5 músicas que eu sabia e é isso, né? Inferno. E é todas que tocou em Glee. Todas da Regionals. E deu uma carreira, né, pro Journey. Journey to Regionals. É isso, Journey canta. Journey to Regionals. Eu só sei três daqueles cantos lá na coisa, na Regionals, e tá bom. Journey canta Lea Michele. Ai, gente. Mas pra gente encerrar aqui nossa parte musical das amenidades, esse ano de 2026 tem vários shows, né, internacionais aqui no Brasil, né? Entre os shows mais aguardados, a gente tem o Grande Coelhão aí, Bad Bunny, né? Agora em semana que vem, fevereiro, né? Dia 20 e dia 21, em São Paulo, né? Esse grande mousse aí. Vamos ter em março o grande Rolapalooza com Sabrina Carpenter, né? Também. Eu achei que você ia falar Sabrina Sato. Ah, pode estar também, né? É a cantora, aquele ter... hit, né? É verdade, né? É verdade. Ai, que ótimo. Vamos ter o Guns N' Roses em abril, né? O Guns N' Roses vai passar um mês no Brasil, tá? Vale dizer, em abril. Pra fazer shows. Quantos shows? Ó, vai ser shows em 8 cidades: Porto Alegre, São José do Rio Preto. No Festival do Bolo. Puta que pariu. Rio de Janeiro, Cariacica. Ele vai tocar no Toinha, com certeza. É isso que eu ia perguntar, no Toinha nada, né? Não tô ia nada, menino. Salvador, São Luís e Belém. Olha aí. Tá, eu vou. Vou já ver a agenda do Toinha também, né? Se tem alguma novidade. É, ó, tá. Ó, tá. Pra alegria de Leózio, em abril a gente vai ter Roxette, né? E The Lumineers também. Amo Roxette. Mas você ela. Tinha morrido? Ela tá viva, é isso que eu tava. Não, amigo. Ela morreu. Tá morta, é outra mulher. A banda está viva. Ah, é porque era a banda Roxette. Eu achei que era a mulher em si, pessoa física. A mulher era a Roxette, né? É. A dona Roxette. A dona Roxette. Mas que a banda só com os homens, não tô animado, não. Tinha que ser Roxette. Não, mas vai ser uma mulher que vai cantar. Lena Philipson. Ah, Leninha. Lena Dana. Famosa Lena. No final de maio, no final de abril, começo de maio, vai ter fim de semana de novo no Brasil, né? Grande The Weeknd aí, e aí The Weeknd beleza. Em maio, a gente tem a grande dupla, né, que marcou a era, Tatu, né, em São Paulo. Ai, quem vai ser Tatu, pelo amor de Deus? Remix. Pra comemorar 25 anos de carreira, né, gente? Que carreira, gente? Carreira de cocaína que elas cheiraram. Ah, né? Essa carreira tem que ser comemorada. É que vai lembrar, Rita de Riley lembrou que Tatu existe, né, por causa da música, né, então. Pois é, tudo culpa de Rita de Riley. Em junho tem Monsta X, né, do K-pop aí. Amo, vários gostoso. Uns homens de forte. Em julho, menino, vai ter Harry Styles aí com a sua nova turnê, né, que acho que são 4 shows, né, todos em São Paulo. E eu tenho uma colega do trabalho que ela comprou o ingresso para os 4 shows. Aí eu fico pensando, gente, qual é a necessidade de ver 4 vezes o mesmo show em dias seguidos? Qual a necessidade, gente? Nenhuma. Realmente não entendo, né? Mas vai ver que é porque eu não sou fã, né? Aí isso acontece. Pode que seja. Agosto também tem a grande Rosalía, né? Fazendo show na Farmácia Arena. Isso aí eu iria, hein? Deve ser um showzão. Eu acho a Rosalía chatíssima, né, meu filho? Sério? Pô, eu acho ela maneiríssima. Eu acho. E fechando aqui, né, o que a gente tem combinado já e até esse ano. Em outubro teremos BTS. Tá, BTS aí em 3 shows, tá? Pô, não, você que tá aí entre os fãs de K-pop e tá aí no meio da galera, o BTS deu uma caída, assim, de status? Porque eu sinto, pelo menos os adolescentes que eu convivo, que gostam de K-pop, eles deram uma brochada com o BTS e agora estão focando em outros. Viraram tios, né, amiga? Eles tinham ido pro exército, né? Ah, tá, não sabia desse plot. Eles foram pro exército, que na Coreia é obrigada a servir o exército, né? Tá. Aí agora eles estão voltando do exército. Sim, aí isso, cada um foi, tipo, terminando o serviço militar. Não é isso, amiga? Isso. Eles fizeram, eles meio que entraram, foi entrando, tipo, de três em três, uma coisa assim. E aí saiu agora todo mundo junto e agora vai ter o comeback. Vai ser aqui no Brasil? Vai ter aqui no Brasil, em outubro. Mas acho que o comeback dele vai sair agora esses tempos. O comeback só vai passar na Netflix, amiga. Ah, é verdade. Vai ter, é verdade. A turnê de despedida, né? Vai passar na Netflix. Vai nada, menina. Agora eles estão. Com o Luiz Esponza. Menino, geralmente os homens vão pro exército, né? Os coreanos voltam uma história de gostoso, né? Nossa, tá a mesma coisa. Esses homens ganham um bracinho só, mas nada que. A gente fez tá o quê no exército? Mesma coisa. Porque não foi fez pro exército americano de putz. Ó, pra informar vocês aqui, em dia 14 de março no Toninha vai ter o grande Projota de volta ao Brasil. Olha aí, junto com a faca gigante? O comeback. É a tia Milena com garfo e ele com a... com a faca desse. Ele foi pro exército também, coreano? Foi, e voltou sem um bracinho. Gente, com a faca no lugar do braço. Quem tem amigo tem tudo, né? Gente, o Toninha tá inventando uns negócios, bicho, uns artistas, que eu tô assim, mesmerizado. Botou aqui, ó, 26 de maio, Mark Farner em Brasília, ex-vocalista do Grand Funk Railroad. Nunca ouvi falar nisso. Não conheço nem o vocalista e nem a banda. Pois é, aí botou um aqui, Ratim, é o Eitim com H, né? Ratim diretamente de São Paulo. Falei, uau. Botou um aqui, Dark Ritual, Nosferótica. Nosferótica. Ai, pelo menos tá sendo criativo. Né? Aí vê aqui, Nightwish Party, as três eras, deve ser com Luísa Sonza, né? Olha aí. E o Roberto Menescal, né? Uhum. Tem rato de coral cover, nada? Né? É, The White Buffalo em Brasília, Tour 2026. Não faço ideia de quem seja. White Buffalo. White Buffalo? Aham. Uhum. Backdoors Band, maior tributo do The Doors no país. Porra, Backdoors é sacanagem demais. Backdoor Band é muito bom. Todo mundo dá o cu nessa banda. Tributo... É a banda de passivas. Né? Tributo Limp Bizkit com a banda Funk You, Goiás. Funk You. Ah, eu amo. Olha. Gente, Backdoors famosa, tá? Eu amo demais, gente. Grande Backdoors Band. Pô, já tá anunciando coisa aqui de novembro, essa White Buffalo. Vai ser em novembro. Adoro a banda White Buffalo. Olha, White Buffalo. Pra quem quer conferir Backdoors, aí vai ter Backdoors em Caxias. Olha aí. Adoro! Tô aqui no Instagram deles, né? E Nosferótica vai ter aí? Nosferótica. Vai abrir o show de Backdoors. Nosferótica é muito bom, gente. TN barra X 10 anos do tributo feminino a AC/DC que é sucesso em todo o Brasil. Eu olha não aí. Vou ver isso sozinho, gente. Uh-huh. Vou passar aqui no esferótico. Ai, gente, tô indo sempre rendendo, né? No esferótica. Belíssimo. Cadê, meu Deus? Tô preocupado, né? Gente, Godmother ou Nosferótica? O próprio Satanás. Meu Deus. Monstro. Ah, gente, parece Drake. Maquiagem de 16 horas, tem nada na cara dela. Um batom. Esse nariz, blanco. Hein? Olha aí. Vamos fazer. Rubia Nosferótica. Gente, tem umas pirocas aqui mesmo, num dos posts? Tem. Deixa eu ver. Tem várias. Dos... Gente, Monster. Que horror. Monster. Deixa eu abrir aqui, Monster. É aquele negócio, porque os outros não parecem tantas pirocas. Mas nossa, tem ela tem a falta no Kuromi, Léo. Tem. Ai, nossa amiga. Tem uma aqui e habla dela aqui. Será que ela vai estar no próximo Corrida das Blogueiras? Eu amo. Imagina a gente torcendo por Nosferótica. Será que ele é parente de Braulia? Pode ser. Pode ser Braulia. Um beijo, Braulia, né? Eu conheço uma Braulia. Será que é influencer? Yes. Não, não. Será que fura a fila, né? Gente, tem umas pirocas do Hulk. Olha. Aí, galera, não tem uma piroca normal. Não tem. Umas pirocas dupla. Só que parece. Um tem uma que parece assim. Normal. Meu Deus. Tipo a do Capetinha. Ai, que nojo! Ai, que indo, nojo! Eu tô indo jantar e agora você me fala de capetinha. É, porque você pode jantar pensando na bundinha dele. É o tempero da linguiça, né? Nossa, me deu ânsia real. O tempero da linguiça, eu amo. Ai, que. Qual feijoadinha dele, né? Que gostoso, né? Fiz que gostoso. Rola grossa, que gostoso. Pegou na rola e não lavou a mão. Ai, que ódio, ó. Menino, seguindo aqui o nosso glorioso bloco de notícias e amenidades, né? Hoje saiu, não sei se vocês viram, né? O trailer da primeira série de Nicole Kidman esse ano, né? A gloriosa Scarpetta. Não. Né? Saiu o trailer aí dela, que ela é uma analista forense, né? Ela é uma analista forense. E na série também tem Bob Cannavale, Adriana DeBose, Jamie Lee Curtis, né? E Jamie Lee Curtis e Nicole são irmãs nessa série. Olha. São irmãs. E também amigas e mulheres, né? Exato. Do Prime, né? Será que vai ter Christian Prime? Não vai. Ela tava com a agenda cheia. Tava no Big Brother, né? Não pôde gravar. Isso, não pôde gravar. Né? Complicado demais. E Ariana DeBose. Olha. Ariana DeBose, né? E já estreia agora em março, né? Já estreia em março aí, o grande, grande Scarpetta. Eu tô animado. Vamos ver, vamos ver. Né? O promo pareceu bacana. Ah, né? Faz tempo que Nicole não faz nada que anime a gente, né? Que seja bom, né? Seja bom, porque ano passado foram 850 produções pra nada bom. Nada de bom, só coisa negativa. Só coisa negativa. Mas eu torço por ela, tadinha. Ela é muito esforçada, muito trabalhadora. Não, é, ela trabalha muito. Isso a gente pode dizer que não. Sim, trabalha e trabalha. A gata trabalha, que trabalha, que trabalha, que trabalha. O nome dela é Trabalho. O nome dela é Trabalho. Mas fala sobre o que, mais ou menos, assim? Só pra ter uma... Ela é uma analista forense, que ela volta pra cidade dela... Né, de onde ela começou a carreira, e começa a rolar uns assassinatos que são muito relacionados com o primeiro caso que ela trabalhou e que transformou ela em famosa. Então, será que ela prendeu a pessoa errada? Será que tem uma pessoa fazendo copycat? Né, tudo isso aí. Entendi. Investigando. Tá bom. Vamos ver. Banco de trabalho, menino, né? A gente vai falar mais tarde do que aconteceu, né? Mas Joshua Jackson vai trabalhar numa série da HBO, meus amigos. Ah, ah. Voltou mesmo, né? Exato, ele vai estar numa série produzida pelo Greg Berlanti, né? Que fez Dawson's Creek. E ele vai ser o protagonista de How to Survive Without Me. Né? How do I live without you, né? How do I live without you? A princípio, não tem, assim, data de estreia, essas coisas. Por enquanto, só vão gravar o piloto, né? Mas é um começo. Pode ser que seja uma coisa muito boa, pode ser que seja ruim, né? Ou seja, só cancelada mesmo, antes de tudo. Né? Pois é. Sem piloto é difícil. É isso. A série do menino John Presunto, né? Your Friends and Neighbors foi renovada aí para a terceira temporada, né? Durante o evento da Apple que teve na semana passada. Primeiro evento da Apple falando sobre os seus produtos da Apple TV Plus, né? E aí eles renovaram essa grande série para a terceira temporada. E na segunda temporada a gente vai ter a chegada do glorioso. Oh, meu Deus! O Ciclope, gente. Ciclope James Marsden. James Marsden, né? Sabor. Vai estar aí. Gostoso. Ele que tá em alta, né, menino? Desde daquela série que ele fez, que era o Julgamento de Mentira, né? Jury Duty, né? Uhum. Ele ressurgiu das cinzas, né? E ele é a maior estrela do Cida de Avengers, é ele, né? Mandando ver com o olhão lá, pá. Exatamente. Inclusive, o Prime Video anunciou a segunda temporada de Jury Duty, né? Que vai se passar. Vai ser Summer Retreat, que vai ser um retiro de empresa falso. O nome da série ficou Judy Duty Presents, que pra mim não faz sentido nenhum. Mas não vai ter nada a ver com Judy? É, não tem nada. Virou uma antologia ou sempre foi uma antologia? Virou uma antologia. Olha. Eu acho assim, como era muito difícil gravar outra coisa de juros sem a pessoa saber, eles tiveram que inventar outro tema, né? É, aí vai ser isso, vai ser um retiro de empresa, né? Outra série também que falaram que vai sair agora final de fevereiro é a segunda temporada de Paradise, né? Que também tinha esse glorioso. Olha aí, vai sair a semana que vem, dia 23. Glória a Deus. Aleluia. Dia 23 teremos aí com o Shailene Woodley. Olha aí, tô rachando. E recusando a comer comida brasileira. Que? Não quero coxinha. Quem também foi renovada foi Shrinking, né, pra terceira temporada. Yes. Ela tá aí na segunda temporada, acabou de começar. E eles também trouxeram a Apple trouxe vários previews aí das suas novas séries, né. Uma delas é com Nicole Kidman também, que eu estou bem interessado, que é Margot's Got Money Problems, né. Que é com a Elle Fanning, né, indicada ao Oscar, Elle Fanning. Olha aí. E Michelle Pfeiffer, né, também aí no elenco também. Que a Elle Fanning é uma menina que engravida, né, e ela tá fodida financeiramente, e ela decide abrir um OnlyFans, né. Aí, quem nunca, né? Essa é a série, né? Margot's Got Money Problems, que vem aí. Esse ano, acho que é abril, não é muito longe, não. É isso mesmo, 15 de abril. A Nicole Kidman, ela usa vira-tempo, trazendo uma referência aí da obra da Transfóbica. Com certeza. A trabalho e trabalha, né, meus amigos? Como é que ela consegue gravar tanta série ruim? Trabalha e trabalha. Também tivemos o primeiro teaser da nova série de Bettina Moss, né? Que é Mulheres Imperfeitas, né? Que é com Bettina Moss, Kerry Washington e Kate Nicole Mara. Kidman. Não tem Nicole Kidman, né? Kate Mara aí e elencão, hein? Se fosse a Rune, né? Mara, os ouvintes do série iam ficar como? Nervosos. Ela de vestido da Renner. Em polvo rosa. Em polvo rosa. Também tem o glorioso Jaqueta Amarela, né? Corin Stoltz também aí. E estreia agora dia 18 de março já também, super rapidinho, vindo aí. Também teve o primeiro teaser da nova série, da minissérie da Anna Taylor-Joy, né? Lucky, que ela é uma órfã, filha de criminosos, que acaba sendo perseguida durante um roubo que ela vai fazer. E essa estreia dia 15 de julho, então tá um pouquinho mais distante, né? E também tivemos aí na Netflix agora, renovado aí, meu Deus, como é que é o nome dela em português? Eu tô muito Sasha, né? A Man of Inside, Espião Infiltrado, lembrei, um Espião Infiltrado, a série do Ted Danson, né, foi renovado aí pra terceira temporada. Porra, eu não achei que fosse durar tanto. Eu também não. Olha aí. Eu também não. Uma notícia triste, né, das últimas semanas aí, né, Kelly Clarkson anunciou que a sétima temporada do seu talk show, né, vai ser a última, né, ela decidiu. Já tava rolando esse rumor desde o ano passado, quando o Leózio foi pra Nova York e Kelly Clarkson tava foragida do seu próprio programa, né, depois a gente descobriu que ela tava cuidando do marido, que tava doente, depois veio falecer, né, ex-marido, na verdade, que não é porque morreu que virou anjo, né, E aí já tava rolando esse rumor, e aí na semana retrasada saiu uma notícia dizendo que o programa ia acabar, aí a produção veio, desmentiu, e aí na semana passada confirmaram que o programa vai acabar mesmo. É, eu quero deixar claro que ela não me consultou pra tomar essa decisão, achei um baque na nossa amizade. Ela disse que não foi uma decisão fácil, mas que ela quer estar disponível pra poder cuidar dos filhos dela, né, agora que eles não têm mais pai. E que a gente vai ver ela fazendo música, que agora ela é dona da sua própria gravadora, né? E também. Ela vai comprar algumas... as músicas da Britney, né? Se ela imagina. Já não comprou, né? É. Porque a Britney tá vendendo a preço de banana. Uhum. Não, foi 200 milhões, menino. Não, amigo, mas 200 milhões o catálogo da Britney é muito barato. Mas o Justin Bieber também foi 200 milhões. A Britney também vendeu músicas melhores. Ele vendeu. Ele vendeu? Vendeu. Gente. E aí, menino, ela falou que é isso, né? Mas que a gente vai ver ela fazendo música e também em algumas temporadas do The Voice. Inclusive, que ela estará de volta na próxima semana na Batalha dos Campeões do The Voice, né? Estaremos Você me arranja esses episódios, hein? Eu e Leonardo estaremos prestigiando a Batalha dos Campeões. A partir da próxima semana, dia 23, começa aí. Olha aí. Segunda-feira. Eu não vou ver do dia 23 que eu vou estar viajando. Depois eu me comprometo. Mas eu vou mandar pra você no Telegram pra você assistir no avião. Tá bom. Mas no... e na primeira semana de março, a Kelly Clarkson vai ser ausentada do seu programa durante uma semana. Do meu programa? E quem vai ser... do seu... é, seu programa. E quem vai ser a host convidada vai ser a Pink. A Pink vai apresentar aí. Amor! Durante uma semana. Exato. Vamos ter aí Pink e Clarkson Show. Olha aí. Ela vai chegar no, trapézio. Sim. Ela vai apresentar o programa de ponta cabeça, né, amiga? Exato. Primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa chamada no Instagram. Ela vai apresentar de ponta cabeça. Então vamos ter aí Pink, né, fazendo um grande mousse aí. E, né, durante uma semana aí no Kelly Clarkson Show. Pink is the color obsession, né? Okay. Exato. Assim, estou muito feliz com a Pink. Não, porque ela tava dando uns close errado aí, né? Ah, é? É porque ela é negócia, né? Ela é negócio, eu amo. Entologista? Não, ela é... Oh, meu Deus, esqueci. Trumpista? Não, é... Assista. Judia, ela é judia. Que, gente? E aí ela racista. Falando os piores coisas. E aí, tipo assim, é aquele negócio, né? Fica aqueles... aquela defesa... Fez um no snap, né? E aí a galera fala, gata, muito ajuda quem não atrapalha, né? Então, assim, se você não tem nada construído pra falar, fica quietinho. É isso. Achou a vela preta. Achou a vela preta. Exatamente. Mas ela foi... o programa dela... da participação dela no programa daquele Clarkson foi um dos mais icônicos. Ah, eu amei. Eu amei muito, muito, muito. Então acho que vai dar bom. Grandes Songs and Stories, né? Que depois até virou programa que já foi cancelado. Sucesso. Sucesso. Ai, gente, é isso. Essa é a minha vida, esse é meu clube. Ai, gente, é isso, gente. Nem sempre se ganha, né? A gente se perde. Isso, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo. Mas sempre perdendo, né? Mas sempre perdendo. Que ódio. E sempre aprendendo a jogar, né? Sempre aprendendo a jogar. Ai, que ódio, gente. Que ódio, que ódio, que ódio, que ódio. Mas é isso, menino. Gostaram do nosso bloquinho de notícias e amenidades? Gostoso, não sei, né? Mas vamos ter que dar uma pesada no clima, né? Sim, né? Porque como a gente fez muito ha-ha-ha no começo, aí eu segurei pra gente, né, poder dar uma baixada. Porque no dia que a gente tá gravando, né, agora no dia 11 de fevereiro, o James Van Der Beek, né, faleceu aos 48 anos, né, gente? Muito jovem aí. Ele que desde 2023 estava enfrentando um câncer colorretal. Né? Inclusive teve até no final do ano passado o evento, né, que ele chegou a organizar com, da leitura do primeiro episódio de Dawson's Creek com o elenco, e justamente porque ele estava debilitado, né, ele não conseguiu participar, e aí hoje a esposa dele, né, anunciou que ele tinha falecido. Né? Exato. Eu normalmente não me abalo muito com morte de celebridade, assim, mas fiquei bastante triste com tudo que aconteceu com ele, porque assim, primeiro ele é um grande símbolo, eu acho, da minha adolescência, de uma das séries que eu mais gosto, e ele, aparentemente, né, pelo que a galera fala assim, era muito gente boa, ele fazia projetos muito legais, ele fez ele mesmo na vizinha do 23, né, na puta do 23, super engraçado, ele era um cara sempre muito próximo dos elencos que ele participava, assim, então é realmente uma pena, as filhas dele muito novinhas, ele muito novo também, então... Sim, 48 eu faço a felicidade, gente. Pois é. Eu acho que uma coisa que me deixou confortada nesse processo foi o fato dele ter conseguido ser homenageado em vida ainda, né? Que eu acho que isso é uma parada que é um privilégio que poucos têm, assim. Muitas pessoas só têm homenagens depois que vão embora. E eu acho legal, assim, esse reconhecimento todo do elenco, da família, todo mundo junto fazendo homenagem pra ele. Foi bem legal, então acho que parte feliz, acho que foi uma luta de muitos anos, então devia estar já cansado pra caramba. Sim. Também. É triste, mas é isso, faz parte. Unfortunately. Exatamente. E a gente também teve na semana passada o falecimento da Catherine O'Hara, né? Também sim. Aí. Sim, sim. Ano passado trabalhou bastante, né? Teve em Last of Us, teve em The Studio, né? E aí ela faleceu aos 71 anos e aparentemente ela também estava lutando contra um câncer. E ela foi super aclamada nos últimos tempos, né? Talvez até a gente não tenha concordado com muitos prêmios, muitas indicações aí, mas que bom que ela teve um momento muito bom de carreira e de trabalhos, né? Exatamente. Exatamente. Ah, e eu tinha esquecido de dar uma notícia, né? Que a gente viu aí a data de estreia de Com Carinho Kitty, né? Que sou Kitty, estreia dia 2 de abril. Oh, Kitty, you're so pretty. Depois do... Ah, gente, tô muito ansioso, eu amo muito essa série. Falei pra vocês, tô muito ansioso pela viadagem que vai ter, menino Anthony, Kiva. É sempre um, né, um deleite na minha tela. Sim. E essa temporada vai ser temporada de férias, né? Amo! Temporada de férias, vai ser incrível. O filme de Heartstopper, alguém deu alguma notícia de data? Menino, também não, mas acredito que deve ser lá pro último trimestre do ano. É, acho que deve ser daqui... Netflix tá com tanta coisa, né, pra ficar segurando assim. Aliás, menino, vocês viram a foto do Kit O'Connor com o Elton John, menino? Que o homem tá entoiçado. Sim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele entoiçou. Kit O'Connor? Kit O'Connor. Quem que tá entoiçado? O Kit O'Connor, gente. Kit O'Connor. Ele deu uma entoiçada. Entoiçada é muito bom. Ah, amigo, tá bom. Sim. Quer ver? Vou mostrar aqui. Vamos lá no grupo. Gostei. Ah, substância, o povo falando. Que ótimo. Ai, meu Deus. Eu odeio o povo. Ele é o terceiro de blusa verde. Não. Nele não. É, ele sim. Vixe, peraí que tá pequeno. O terceiro logo em cima do... Eu trouxe outro aqui, ó. Não, amigo, não tem nada a ver com ele. Amigo, não, você tá maluco, não é possível. Não é ele, não. É sim, ele. Tem o Dumbo, tem o Kit Coro do lado dele. Não, é tipo... Ah, é ele mesmo. É ele sim. Não tem como, gente. É ele, amigo, é por isso que eu falei que entoiçou. Meu Deus, tava parecendo o menino no Sentinel quando engordou horrores pra fazer o... Sim. O sabático dele. Exato. Eu vou mandar lá no grupo do Insta a foto que eu tinha visto, que era o Elton John junto com o Kit Coro escrito A Substância. Vocês olham lá. Né? É o... Ele entra ali entre o Padre Gato, que é feio, e o Dumbo. Nossa, e o Dumbo, né? Ele Dumbo tá sempre entregando. Como um bom vinho. E por que tirar essa foto vários gays do entretenimento? É. Era o jantar que o Elton John deu. Entendi. Era o jantar de despedida. Por isso que só tinha gays. Provavelmente não. O Elton John e o marido mamaram todos. Claro. Não é raro. Mamaria também. Foi uma grande suruba, provavelmente. Mama. Ai, meu Deus do céu. Ah, mas deixa eu começar uma nossa... notícia. Dá! Acabei de lembrar. É, recentemente, a Apple adquiriu os direitos de adaptação das músicas da Britney. Das músicas da Britney como um musical. Mentira, tô zoando. dos livros do Brandon Sanderson. E pra quem não tá ligado que é o Brandon Sanderson, ele é o Tolkien da nossa geração. Ele é o cara... Eita, palavras fortes, hein? Cara, eu vou te falar que assim, eu sou muito fã do Tolkien. Eu li praticamente tudo que ele escreveu em vida. Né? Digo isso porque em morte o filho dele lançou um monte de coisa que ele disse que o pai escreveu, mas que é duvidoso. E, cara, o Brandon Sanderson, ele escreve fantasia como, cara, quem, sei lá, não sei, pinta um quadro. O cara saca muito, muito, muito, muito. E as histórias dele são muito boas. Então, acho que vem aí, e porque ele não só... vender os direitos, mas ele vai estar 100% envolvido com a produção, ele também é produtor executivo, ele tem toda a autonomia que ele vai precisar ter para adaptar os livros dele, e acho que estamos aí com, daqui a, nos próximos anos aí, pelo menos uns 3 anos para frente, produções maneiras, importantes. E ele é meio Stephen King, né? Ele lança livro toda semana. Sim, e livros assim, patacas de 2000 páginas. Uhum. Eu lembro que eu fui ler aquele Skyward. Uhum. E eu não consegui seguir muito. Eu achei muito descritivo, muito, sabe, um negócio. O povo fala que melhora depois engatar, mas eu não consegui engajar. Ah, se você quiser, depois eu te indico um mais tranquilo, assim, dele pra começar. Mas de 1000 páginas? Não, de 1000 páginas. Então. A trilogia, a primeira trilogia do Mistborn é muito boa, assim, não é de 1000 páginas. Então, tá. Vou ver se eu leio, né, já que Massa não tá me enrolando aí. Pois é, né? Tamo aí aguardando esse grande mousse que foi escrito, foi já teve edição. Amiga, eu estou num processo agora. Vou explicar. Estou relendo o meu primeiro livro para falar assim, será que estou seguindo tudo certo? Porque faz 4 anos que eu escrevi, né? Eu amo! Aí eu tô lendo já na metade, já. E eu vou terminar e eu vou ler o que eu escrevi agora de novo, dar arrumada e fazer as coisas. Então eu tô no processo. Pô, mas olha o que a pessoa me inventa pra poder enrolar, né? Eu acho que ele fosse falar que tá marinando na geladeira. Ai, botei o livro na geladeira e tá marinando. Marinada, né? O álbum da Marinacena, né? Olha aí. Eu amo. Marinada. E vocês falaram de coisas de leitura, né, menino? Também, aí... Achei que ia falar as coisas leitadas. Decidi. Já foi leitado. Mas tem a mente suja demais, né, gente? É uma vagabunda mesmo. Eu sou piranha mesmo. Aqui a Disney, o Disney Plus confirmou que vai fazer a série do Aragorn, né? Porra, não tava confirmado? Não, tava, não tinha showrunner ainda, né? Era só uma ideia. Agora tá confirmado. É igual a série de Crônicas de Nárnia, que a diretora de Barbie tá fazendo tem 10 anos, né? É filme, minha amiga. Ah, enfim, mas tá fazendo e não sai. Ah, é filme? Sai em dezembro. É filme, sai em dezembro. Também. Não, é filme, sai em dezembro. Mas parece que o primeiro vai ser em ordem cronológica, não é isso? Vai, vai ser o negócio do feiticeiro, sobrinho. Ah, mas feiticeiro. Vai fazer todos? Vai. Então, não sério. Sabemos, né, amiga? Fazer todos é uma coisa que a gente não pode dizer que faz. Vai fazer o primeiro. Entendi. É, vai fazer um, pra ver o que que dá. Então, mas o Leão, Guarda-Chuva e a Bruxa e não sei o que, não é cronológico, é o segundo. É o segundo, é. O primeiro vai ser o Sobrinho do Mago. Isso. Isso. A Cadeira de Prata é qual? É o terceiro, quarto, uma coisa assim, né? Acho que é o quarto. Realmente tem muito tempo que eu li esse livro. E eu nem li todos. Ah, eu gosto muito, mas eu preciso reler. Eu também. Podiam botar o William Moseley pra fazer alguma participação. Que homem. Ai. Eles podiam fazer a versão deles mais velha no final, né? Podiam. Será? Sim. Mas acho que não. Acho que não vai ter nada disso, não, né, gente? E Meryl Streep vai ser o Aslan, né, gente? Beijos. Ai, quem? O Aslan. Meryl Streep. Ah, podia ser Glenn Close, né? Que já é acostumado a dublar bicho. Vai ser o Aslan, né? Grande Aslan. Ai, que ódio. Acabei de ver o um post no Twitter que tá a Pepe, da dupla Pepe e Neném, e uma loira na escada. Aí a legenda é: Pepe, da dupla Pepe e Neném, posta foto com sua namorada e internautas comentam. Olhei rápido e pensei que fosse a Virgínia e o Vini Júnior. Santo! Gente! Ah, mas eu vou mandar pra vocês verem se não é verdade o que parece mesmo. ela parece um pouco Vini Júnior. Ai, que ódio, gente. E Virgínia, tá grávida ou não tá, gente? Menina, ela vai estar no domingo, né? Também conhecido como hoje. Porque a barriga de grávida é. Rafa, minha amiga Rafa, falou que ela acha que é barriga de cocô. Ai, gente, Rafa tendo que vir no logado, né? Falar umas coisas que a gente falou no brunch. ela assiste uma pauta e vem aqui quando. Amo muito a diva. Mas, gente, vamos falar de coisas que vimos durante as férias, nossa lição de casa? Vamos, a gente viu quase a pauta toda. Será que vimos? Eu acho que a gente tem que começar pra encerrar, né? Que lacrar. Acabou aí a 7ª temporada de Corrida das Blogueiras, né? Da turma de São Paulo. Na pior forma possível. Não vou dizer que odiei. Mas também não vai dizer que gostou, né? Não vou dizer que foi ruim. Não, Pois também não foi tão bom assim. Gente, eu falei pra vocês desde sempre que Maddie não ia ganhar. Amigo, mas tudo tava desenhado pra ela ganhar. Pra isso. É. Mas quem escolhe é o público, como diria a Ana Paula. Pô, mas o público errado, né? Amava a Maddie, gente. Cara, todo post que eu entrava era falando da Feia, que era maravilhosa, que ia ganhar. Os comentários. Ai, gente, eu não entendo essas pessoas, porque geralmente eu estou com o povo. Mas, eu sou, né, Maria vai com as outras. Mas, dessa vez eu sabia que a Maddie, por mais que eu não gostasse dela, era mais talentosa, gente. Não fazia, não fazia sentido nenhum outro, né? Sim. Eu acho que por toda a temporada, como foi desenhada e foi feita, era pra ser ela, né? Sim. Tinha... porque a madrinha podia. Eu achava que a madrinha tinha chance no segundo lugar pelo carisma. Mas nem isso. Olha, pra mim era madrinha, né? Que... eu acho assim, primeiro que a final foi ridícula, é que 70% deles só ficavam de Jordan, né? Foi só Jordan. Porque assim, entendo o meme, só que eles fizeram como se Jordan fosse uma grande coisa na temporada, ele não foi. Sim, eu acho que eles tentaram dar uma valorizada, que, meu Deus, entregou muito reality, muito entretenimento, isso aqui foi, gente. Mas por quê? Não sei, e falou assim, né, se Jordan, se tiver a nova chance 2, Jordan já está convidado, como se fosse a nova Dakota, né, pra entregar nada, né. Ah, eu não entendi. Eu acho que ele foi engraçado, falou que comia Sherman, né, grande comida aí. É, fez mas, assim, um look parecido com a da AI, mas até isso, aí... mas assim, não é como se ele fosse, meu Deus, o participante dos sonhos, sempre quisemos, eu acho que eles realmente nivelaram muito por baixo. Sabe que a impressão que me deu? Que parece assim, a gente precisa fazendo a Sasha também agora. Tipo, a gente precisa compensar ele. Não vou fazer a Sasha. Compensar ele porque ele saiu de uma forma meio injusta. E não foi. Não foi mesmo. Não. Foi arrastadíssimo. Exatamente. Ele foi até longe demais. E aí, de repente, ele virou um grande músico. Um cara com um talento incrível. Gente, ele era ruim em todas as provas, ele nunca foi bom em ninguém. Eu acho que assim. Ele foi ruim em tudo. Ele chamou atenção pra temporada sempre, né? A gente gostando ou não. Muita gente tava falando dele e do meme e tal. Mas ele chamou pra o que acontecia fora da temporada, não porque. Exato, assim. Eu não acho que merecia esse, meu Deus, Jordan, vamos. E aí, assim, vamos fazer mil publis de Jordan, vamos botar Jordan no meio do palco. Eu achei que nossa, ficou até feio para as finalistas, assim, porque era só Jordan no final. Encheu o culhão demais o excesso de Jordan naquela final que não acabava jamais. Jordan pegou um garfo quente no óleo fervente, apontou para um participante. Não, que... primeiro que começou podre com Jenny e Vanessa Office. Totalmente fora de sincronia, sem carisma nenhum. Pra nossa, ruim demais aquilo, hein? É porque, gente, vamos combinar. As pessoas vão me julgar muito no site X e no, entre os nossos ouvintes. Mas a Jenny Prioli, gente, ela não é engraçada. Mas é, amigo, ela é. Ela não é um grande, meu Deus, um novo expoente da comédia brasileira. Ela não é. Mas ela também, cara, tipo... acho que botou muita expectativa em cima dela, porque ela não é tão engraçada. Eu acho que ela é bagaceira, igual a Vanessa, e tem algumas coisas que soam engraçado por isso. É, mas é porque ela é engraçada, ela não faz graça. Ela vivendo, tipo, sei lá, no dia a dia, falando as coisas, isso, natural, é engraçado. Né? É, natural. Porque outro dia o Darlan me mandou um vídeo de 46 minutos dela, e ele falou assim, eu estou morrendo de rir. Não, e eu não dei uma risada nos 5 minutos que eu vi. Que aí foi que você desistiu, né? Exato. Não, mas no podcast dela, por exemplo, ela tem várias tiradas engraçadas, mas é espontâneo, assim, não é? Amiga, mas aqui no meu podcast eu também tenho várias tiradas engraçadas. Eu também, então não significa que a gente vai viver de stand-up agora. Eu não sei por exato, até porque não, acham, né? Não, que a gente não quer morrer de fome. Mas ela, acho que, sei lá, a galera exagera muito também. A gente não é engraçada, a gente é carismática, é diferente. A gente é a madrinha. A gente é caricata, né? A gente é caricata. Mas eu juro que eu não entendo se eles quererem fazer essa grande abertura longa de final com convidado, porque assim, tirando da Dakota, que eu acho que a Dakota não devia estar disponível, né? Pode ser. Ela tava lá na plateia. Ah, então tava disponível. Ela tava na plateia. Eu não queria mesmo. É porque a Vanessa e a Jenny saem de graça pela Dia. É. A Dakota ia ter que pagar. A Dakota agora que é mãe, né? Ia cobrar caro. Exato. Entendeu? Mas os shows foram muito fodas. Foi legal. Os shows eu gostei. Inesperado, pois. Inclusive. Mas teve mais de um show? Sampaio e Melody. É, okay. A participação de Melody, né? E Irmãos de Pau. Irmãos de Pau. Que ótimo. Eu não faço ideia quem seja Irmão de Pau. Ah, porque te falta cultura, né, Eduardo? Graças a Deus. Tem coisas que eu prefiro realmente não ficar sabendo. Se você nunca ouviu o hit Xambaralai, você está perdendo. Eu nunca ouvi, garanto pra você que nunca vou ouvir. Ah, mas vai eu... sim. Vai eu sim, pra gente viajar que... junto. Eu vou botar e vou te obrigar a ouvir, porque faz parte da vida do ser humano, da maturidade, ouvir Xambaralai. Da maturidade. Eu não achei que Melody ia participar, mas aí veio, eu achei muito bom. Eu achei que é bom que depois banalizou, né, que a Melody começou a aparecer para o BBB. Ou no canto, né? De agora é arroz de festa, né? Foi no BBB, foi nos ensaios da Anitta, foi em tudo. Foi na enchente, aí tava ali na Tijuca. Ai, eu amei ela na enchente. E a manchete era, cadê o jet ski? Cadê o jet ski? Que ódio. Daqui a pouco vai estar com Vanessa no show da sapataria. Vai. Vai estar no Toinha. Vanessa que vai ser a apresentadora do TVZ, hein? Ih, rapaz. E Vanessa? Melody canta Elton John. Camargo. Jones. Vanessa Camargo vai ser a nova apresentadora. Podia ser Melody, né? Chegando com capacete toda vez. Eu amo, gente. Mas foi bom o show. Mad, o look de Mad, gente. Vamos falar que a bicha... arrasa, né? Ela amassou, ela tava belíssima. Diferente do look de Mad na lavação, no negócio que ela ficou o tempo inteiro coçando o saco, de boizinho, né? Uhum. É, o saco tem dois lados, né? Ah, mas boy, aí pra ir de boizinho tem que ficar coçando o saco também. Pois é, ela ficava tipo o joelho pra outro lado, assim, fazendo uma postura esquisita pra gente. Zanão coça o saco toda hora. Uhum. Mas, ó, o look da Mad estava belíssimo, mas a Kitty também estava belíssima na final. Ah, bonita sim, eu também achei. Mas a Mad era... é um superlativo muito grande, né? Isso que eu ia falar, assim, para ficar belíssima, a pessoa precisa ser bela. Porque... tava bonita. Agora ela tava só... amigo, mas para você achar bonita, a pessoa que você ficou... Mas é a pergunta que fica agora pra Mandy, né? Se pegaram no... ah, o tempo todo também, essa palhaçada. Uhum, toda hora uma enfiando a língua na outra. Pergunta pra Mandy que foi iniciada no universo Corrida das Blogueiras. Vai voltar pra próxima? Amigo, dificilmente. Dificilmente. Amiga, vê a sexta, por favor. É isso, né? Você criar um carinho, um apego. É isso, talvez a sexta seja a temporada que vá me negociar, me fazer continuar. Mas por essa temporada, meu Deus, achei tudo um amadorismo que não parece que é a sétima temporada de um reality, gente. Foi tudo muito nas coxas, feito no Mas é porque eles fizeram a toque de caixa nessa porra. Porque amigo, mas cheio de... alguém... é porque alguém ia morrer se eles fizessem no começo desse ano, se eles não fizessem no passado. É, isso aí é foda, porque eles foram, foi o que deu pra fazer, não sei o que. Gente, 80 mil patrocinador, os ingressos pra assistir a final, tudo foi cobrado, não foi nada de graça, gente. Pois é, eu não entendo dessas coisas de contratos, enfim. Mas, do jeito como eles falaram, parece que todos os patrocinadores queriam muito, estavam botando a faca no pescoço deles. Tem que sair... aí botando o garfo agora, quente, né? O garfo quente no olho dele, sabe? Eu acho esquisitíssimo e, sinceramente, pra fazer um negócio assim, melhor não fazer. Melhor deixar pro outro ano. E fazer com calma e fazer bem feito. Se isso é possível, né? Enfim. É, não, que eu gente, acho que breaking poderia... news. Breaking news. Jonas acabou de vetar a Milena pra festa. E eles pediram cada um pra ser? Não, ela pediu pra eles não fazerem isso porque ela queria ser vetada. Ah, pelo amor de Deus. E ela falou assim: é um favor que você me faz, porque eu adoro pintar, eu pinto na minha casa. Você pinta como eu pinto. Ai, ela é perfeita, né, gente? Ela já tá aqui, já tirou o sapatinho dela, já agachou, pronta pra começar a pintar. Ai, como ah, que e se ela voltar, vai ser o som de Rebelde, né, gente? Vai ser incrível. Ai, tia Milena tá servindo muito entretenimento, gente. Olha aí. Serviu mais que Jordan. Ah, com certeza. Gente, sempre que eu penso que eu cheguei a cogitar que era melhor a tia Milena sair no começo em vez de Aline, e hoje eu vejo tanto que a tia Milena entrega, eu falo, meu Deus. Eu nunca compactuei com isso. Eu também não. Eu também não. Eu sempre fui contra a Aline. Não, eu era contra a Aline, mas eu achava a tia Milena muito chata. É, eu achava que a tia Milena não tinha mais nada pra render. Chata ela é, mas ela rende o bloco. Conviver com essas pessoas nessa casa, eu nunca conviveria, porque eu não aguentaria. Mas pra eu assistir, eu não tô nem aí, não vou precisar ver ela nos carros. Daqui 2 meses eu não vejo mais nenhuma delas, se eu quiser. Então... Pro entretenimento, eu acho tudo, acho perfeito. Uhum. Né? Acho que vale muito pro entretenimento. Uhum. Mas que são chatas pra caralho. E Mad, né, menina? Fez um ensaio maravilhoso com a feiosa lá, Kit. E mostrou que ela consegue ser a mais bonita e a mais bem vestida. De qualquer jeito. Eu amo. E foi Milena que pintou Kit, né? Porque é uma drag queen que não sabe se pintar, né? Ih! Rapaz! Não sabe esfumar, né? Que a madrinha tinha que ensinar ela. Jogou no ventilador. Igual a Maxiane não selou, né, a maquiagem. Uhum. Não sei o Maxiane igual uma palhaça. E foi Mari Maria que ela usou ainda. Mari Maria tá fazendo vídeo áudio de desculpa. E Mari Maria falsificada, né? Foi. Vazou aí no Globoplay, que é falsificada. Mari Maria que ela usou. Amamos. Ai, ai, gente. Mas então, Corrida das Blogueiras foi isso, né, amores? Fechamos, né? Foi isso. Pra quem fica. Fechamos. Eu vou tentar ver essa temporada 6, vai. Vamos lá. Vamos então de um reality. Amiga, a temporada 6 é muito boa. É boa. Você pode depois ver até a 4, que é boa também. Mas eu gosto da cota, né? É, vamos ver a 6 e vamos ver o que acontece. É, vê a 6. E aí, menino? Então, se saindo de reality pra reality, vamos falar de Traitors, né? Que tá aí na sua 4ª temporada. Né? Que tesão nesse acabou jogo. Que está entregando mais do que eu esperava. Muito então, mais. Nossa, não dei nada por esse elenco. O elenco está entregando mais do que eu esperava. Mas eu confesso que o Alan me frustrou quando ele falou que o 7º episódio era o melhor da temporada, sendo que o 8 dá um banho no episódio 7. O 8 é bem melhor. Sim. Que o 8, pra mim, é o meu episódio favorito da temporada até então. Né? Ai, eu passei tanto ódio com 7 com 8. Sim. Por que, amiga? Amigo, porque assim, vamos lá. Eu comecei torcendo. Eu sempre, né? Toda vez que eu vi os episódios avulsos, eu torcia sempre pros traidores. Sim. Né? Sempre vou torcer. Só que, dessa vez, eu tava torcendo pelas Housewives. Mas metade já era traitor, né? Então. Você? Então, assim, pra mim, era... Cara, eu falei, não, elas vão até o final. Vai dar tudo certo, não sei o quê. Cara, o filho da puta do Rob... Eu tô com tanto ódio desse homem. Tanto ódio. Ah, eu consigo odiar um. Eu também não consigo. Eu tô igual a Amanda. Como assim vocês conseguem gostar desse homem, gente? Ah, amiga, quando ele bota aquele... São piranhas, né? São piranhas, Amanda. São piranhas. Meu Deus do céu. Amiga, as Housewives foram burras. Me desculpa. Aí ele só se aproveitou. Ele é sonso. É, eu acho que assim, foi pra cima da Candice, foi desnecessário. Mas o negócio da Lisa, ele foi, todo mundo tava apontando, todo mundo confiava nele. Se ele não fosse nela, ia ficar muito óbvio que ele era traído também. Ah, não mas sei, ele podia ter ido no Ron, ele podia ter ido no Ron do tipo assim, aquele mesmo papo, da consistência, ou porque acha. Então, ele podia ter tentado... tirar o foco da Lisa, do restante da galera, entendeu? Mas ele quando aquele outro viado falou, como? Lisa, ele na mesma hora ele clicou ali, é isso. Agora eu vou começar a eliminar a trailer. Agora, engraçado que ninguém clicou que a Candace votou 2 vezes no Rob. Aham. Uhum. Gente, né? Eu sou muito burro. Gente. Mas é porque a Candice foi burra. Não. Ela fez o que a Alyssa tinha que ter feito. Jogado o Rob na fogueira sabendo que ia sair. Então, mas ela, quando ela fala assim, ah, joguei o vote, throw away vote, não sei o quê. Não, isso aí ela se ela tivesse dito, estou desconfiando do Rob, prestem atenção, não sei o quê, beleza, era uma coisa. Agora, ah, joguei aqui porque tava muito revoltada. Aí você falou, ai, vamos botar nela. Eu acho que ela foi esperta e ele deu sorte que o elenco é burro. Porque na hora que ela jogou esse voto fora, as pessoas iam ficar pensando, ué, jogou. Aí depois, no próximo, ela é eliminada. Falou, ué, ela jogou duas vezes voto nele, então tem alguma coisa aí. Mas as pessoas falaram, ah, não, o Robbie nunca seria traitor. É, amigo, mas é porque se ela joga nele e ela não fala nada? Porque, assim, não tinha como eles adivinharem que ela tava jogando porque ela era traidora também. E talvez depois ela sair como traidora, eles podem tentar juntar mais um. Mas ela podia ter jogado qualquer coisa pra acusar ele. É, não, eu acho que ela foi meio burra. Porque o Rob, nisso, ele foi mais astuto na hora de jogar o nome dela. Sim. Isso, fale do Rob, mas fale embaixo. Ele foi mais astuto. E assim, a galera é muito trouxa. Tanto que o Eric viu a carta escrita e ele... Essa letra é do Johnny, caralho! Muito burro. Você é muito burro. Nossa, ele é muito... Não, primeiro começou com a risada, né? Quando eu tava amarrado na árvore, eu ouvi uma risada. Você da fulana. Que não era, não tinha nada a ver. Meu Deus do céu, que garoto burro. E agora ele vai ter que entregar. Eu acho que ele não vai entregar. Eu acho que não vai entregar nada. Eu acho que o Rob chamou ele porque ele é meio tonto e depois ele dá uma bala nele. Ele se livra de outro e vai pra final. O que ele tem de bonito, ele tem de burro. Quem? O Eric, você acha bonito? Eu acho ele bonitinho. Não acho. Eu tô na minha fase Asian, né? É. Eu acho ele bonitinho, mas a faixa etária dele é mais pro Sasser mesmo. Ah, amiga, ele tem 37 anos. Caralho! Ele parece que tem 25 anos. Um twinkinho, né? É. O Jublis asiático. Ai, gente, e aquele velho? Ai, gente, eu não aguento. Qual o Rapaporte? Rapaporte? Nossa. Ai, Rapaporte, nossa. Eu odeio Rapaporte por ser Rapaporte, né? Eu também não gosto de Rapaporte, não. O alguém deu sorte que a gente gostou dele por causa desse velho que atacava. Quando o velho saiu, aí a gente parou de gostar do conto. A gente viu os votos e um dos votos foi... Eu nem quero saber se você é trader ou não. Tô votando porque eu quero você na casa. E era eu votando. Uhum. Então, assim, eu peguei ranço do Coulton, porque o Coulton, pra mim, é o personagem, é o tipo de personagem que eu mais odeio nas últimas temporadas de traitors, que são os Peters. Né? É. Peter Paul. Exato, que são sempre os Faithfuls above the Faithfuls. Uhum. E toda temporada tem um personagem desse, eu odeio com todas as minhas coisas. Ah, amiga, mas. Temporada o passada Coulton. Teve o Dylan, só que ele era carismático, né? Sim. Graças a Deus. O Coulton tem a favor dele que se ele der dois goles de cerveja pro Robbie, o Robbie não. Né? Sim. É. Não, mas aí que tá. Quando o Robbie ele vota na Lisa, ele fala: eu não vou votar no Coulton. Porque o Coulton é meu amigo, e aí ficou aquela broderagem e tal, ajudou ele na prova, não sei o que, de catar as pedras lá. E, ficou, e aquilo tudo. Aí a Lisa saiu, ele vira pra quem se fala: ah, se quiser matar o Coulton, mata. Eu falei, mas gente, fez tanta questão do homem pra virar mas agora ele... e falar: ah, se quiser matar. Mas eu entendo que ele falou assim: tô em débito com a Diva, e aí eu vou deixar ela. Tanto que assim, amigo, mas ele chega pra ela e fala: você escolhe, não sei o que, sei que eu fiz merda, vacilei, tá perdendo, mas vacila. Ela fala: Coulton. Aí ele fala assim: Coulton acusou ela antes de sair, então talvez não seja uma má ideia. Uhum. Sim, mas assim, era tão meu amigo que eu preferi seguir a linha dele, manter a fidelidade com ele, do que juntar com os traitors, e depois eu falei... Amiga, eu mataria qualquer um de vocês no jogo. É, eu também, mataria no jogo. No jogo. No jogo. Mas aí que tá, assim, eu entendo que ele não pensou, ele não arquitetou que ele ia matar os traidores e ficar sozinho e refazer o jogo. O negócio da Lisa caiu no colo dele. Sim. Ele falou, opa, vou aproveitar. Porque assim, qual é a questão? Se você é o traidor e você ganha sozinho, o dinheiro é todo seu? Então, pra ele é ótimo chegar na final sem dizer sem Candice. Eu acho que ele na Super tava preocupado com o Colton, tá? Não, acho que ele teve desculpa pra votar na Lisa mesmo, pra já aproveitar o que tava se desenhando. Mas eu também não acho que ele foi super mastermind, já pensou de início. Porque assim, ele é inteligente, mas nem tanto. É, porque emendou da Lisa e depois em seguida já começaram a falar da Candice. Falou, vou aproveitar e já me livrar dela também. E aí, assim, agora... depois de uma temporada que a gente vê que o Straight era todo um estapado, pra mim foi muito bom ver o Robbie assim, porque eu me animei com o jogo de um traidor. Pra mim, por enquanto, é minha temporada favorita até então. Gosto muito da primeira, mas é que eu tô mais gostando. Você nem começa com essa loucura. Por quê? Eu não posso gostar de uma temporada? E... claro que pode, amiga. Como é que pode o público estar gostando disso? Ele ganhou, então tá bom. Claro que pode, eu só tava pilhando. Não, eu acho que o grande erro dessa temporada foi o Secret Traitor, né? Que foi a gatinha do começo. Que foi... Tadinha da Mama Kelsey. Você me enganou, tá? Eu jurei de pé junto com todo mundo. Que eu também. Eu não achei que era ela, não. Achei mesmo. Que matou em 3 episódios o plot da principal da temporada, né? Putz, é. Que barra. Eu adoro que eles tiveram que fazer a matança ao ar livre, não sei o que, pra encontrar o Secret Traitor, aí eliminaram o Secret Traitor antes de tudo. Sim. Agora eu falei pro Sassi assim, cara, um ajuste que eu faria em The Traitors pra mim, deixar muito mais emocionante, era em vez de vir a cartinha dizendo você morreu, os Traitors irem lá bater na porta da pessoa. Faziam uns cliffhanger tipo The Circle, de batida na porta, e eles iam lá e a pessoa ia sair, puta que pariu, não acredito que era vocês. É, pra gente ver a cara da pessoa, né? Exato. E eu ainda acho também que quando a pessoa é eliminada, ela não deveria revelar se ela é Fate ou se ela é Traitor. Será? É, mas aí, amigo, aí... Eu acho que tinha que deixar o jogo correr. E aí, no final, se chegar o Traitor e o Fate... Né, porque não faz diferença, se você for parar pra ver. Porque... é porque é muito mais Fateful, né? É, e se termina, tipo, acaba 3, fica só um igual Robin, vai sempre ter mais um. Então, no final, vai ter um ou dois no mínimo ali. Uhum. Então, não faz diferença. Eu acho que vai ser muito mais interessante você estar lá no escuro, você não sabe com quem tá ligado com quem. Exato, baniu, amigo. Aí, na hora que chegar o final, tu descobre. Ou, tipo, uma pessoa sortear alguma coisa e só ela saber se é, alguma coisa diferente, assim. E no final da temporada tem, tipo, reunion? Tem, tipo, tem. A galera tem. Volta? Tanto que esse, eu tem. Vi que o episódio final e o reunion vai sair no mesmo dia. Sai no mesmo dia, sim. Mas, assim, pelo menos o ódio ao Rapaport foi unânime, né? Porque... foi. Ele fez até gostar do Colton um pouquinho depois dessa homofobia escrota que ele recebeu. Nossa, quando ele chegou e falou: ah, porque você é muito bom em guardar segredo, né? Puta que pariu. Aí, porra, gato, vai chegar nesse ponto mesmo. Que raiva. Tá bem bom, assim. Eu tô gostando. Mas o que eu ia falar é que como que pode, né, a influência de uma pessoa? Como é. A pessoa que tem uma coisa com liderança, porque o Colton já saiu. Tem 2 episódios já, né, praticamente, e eles continuam votando nas pessoas que o Colton falou. Sim. Agora que eles vão começar a pensar por eles mesmos. E você vê que, assim, eles mataram todos os gamers do começo, e tipo assim, o Colton era Bachelor, o Rob é Love Island, então assim, uns caras X que tá indo... era pra ser uns bobão, né? É, por isso que eu tô gostando, porque assim, os gamers se acham um grande mousse na temporada. E eu, quem fez a cagada lá na segunda temporada, que eu odeio aquele homem até hoje, foi o como é que é o nome daquele cara que expôs a Phaedra? O Dan, o Big Brother. É. Cagou todo o jogo da mulher. Foi ele que fez a cagada, ele era o grande, meu Deus, o pica das galáxias do Big Brother, do Survivor, sei lá. Onde é, Big Brother. E a outra pergunta que eu vou fazer. Um traitor pode falar, pode revelar que ele é um traitor pra um faithful? Pode. É, se ele quiser. Pode, só vai ser burro. Vai ser bom, porque vai chegar no final. No final tem tipo uma votação. Ó, tem algum traitor aqui? Se você quiser, faz uma nova votação, tudo. Então, assim, se o cara que é faithful sabe, ele vai eliminar o traitor. Exato. Sempre a primeira temporada você não viu, né? Não vi. Menina, assiste, porque o final, a cara da filha da puta, quando a outra revela que é traitor, é maravilhoso. E o reunion é incrível. Mas pensando no que a Mandy falou, poderia acontecer uma situação de tipo assim, o traitor tá meio a perigo, ele convence uma pessoa que é grande influenciadora ali, tipo Colton. Ó, eu sou traidor, preciso que você me livre hoje e depois eu te recruto. E a gente ganha junto como Twitter. Pode fazer. É, eu acho que é um jogo perigoso demais. É, mas assim, pode rolar. O Colton até tentou com a Lisa, né? Mas ela deu de louca. Uhum. É, ela cagou na cabeça dele. É, tipo, no, o Robin naquele tava que só tinha Candice. Ele podia, tipo, convencer alguém aí na Candice e falava: se tiver o recrutamento, eu já vou em você. E eu jurei que ele ia pegar a Maura pra fazer a trailer com ele, né? É porque eu acho que o Eric vai passar mais under the radar, né? Uhum. Ai, chatão, Eric. Também não vejo graça. Pra mim, todos os que sobraram, nenhum tem carisma de assim, que apareceu na temporada. Porque tem o Eric, aí tem aquela outra moça asiática também, que eu não sei nem o que ela faz. A Christy. É, aí a Maura. A apresentadora do Top Chef. É. A Nathalie ainda tá, né? Tá. A Nathalie é Survivor? É. Survivor. Também não vejo graça naquela mulher. A Dorinda, menino, fez mais coisa na temporada passada que ela saiu em um episódio do que... Verdade. Gente, eu ri da Nathalie no episódio lá, o que o Sassi não gostou, 7, do jantar, que ela fica convencida que ela vai morrer, eu tenho que beber esse antídoto e não sei o quê. E aí quando vê, era o outro de Survival que morreu. E ficou, ela me beijou. Viajaram na maionese com o negócio de beijo. Aliás, nada a ver deixarem o Yam Yam falar isso na... Ele fudeu o jogo da Lisa. Foi ele que começou ali, aí pouco já foi. Ele fudeu o jogo dela, não podia, entendeu? Ele tinha que ter saído em silêncio. Foi foda. Ah, igual aquela loira também. O que, que aquela loira faz? É um povo muito sem rumo nessa temporada. Os principais já saíram todos. Só sobrou o Rob. É verdade. Por isso agora, que eu mandei pra Zanon, né? Que provavelmente a temporada 6 de Traitors vai ser uma temporada All-Stars. Olha aí. Eles já estão escalando o elenco da quinta temporada. E além disso, esse ano tem uma temporada só com Anonymous na NBC, né? A quinta temporada não vai ser o All Stars ainda, né? Não, a quinta temporada vai ser normal, com os famosos. E aí a sexta temporada vai ser o All Stars. Ai, e entre os nomes aí que estão cotados até agora, né? A gente tem a gloriosa Siri, né? Siri Fields. Phaedra Parks. Amo, diva. Peter, né? Peter Paul. Quem que é Peter? Parvati. O Peter Paul. É aquele que era o bonzinho da segunda temporada? É, o Bachelor do Mão. Ah, chato. Né? Parvati também. Parvati Shaw. Amo, diva. Boston Rob. Sabia, cara. Troco por outros. Troco por outros. Bob the Drag Queen. Não. Prefiro a Monet. Dylan Efram. Não. Esse que eu nem tinha que ter ganhado. Quem? É, a Gabi, aquela loura, tá, da temporada. Que ganhou Abby também. Uhum. É. Lisa Rinna, né? E o Rob da temporada atual. Podia ter eu vou dar três motivos pra você escalar o Rob de novo, tá? Rob de macacão, Rob de regata de renda e Rob sem camisa. E Rob no jantar só com coletinho ali, né? Nossa, sim, gente. E esse homem, ele faz uma cara de mordendo o lábio pras pessoas, que você vê que ele tá maquinando e o povo... Ai, gente, o Rob é um homem muito do bem. E você fica assim, meu Deus, mas ele tá na sua cara falando que ele é traidor. Sim, ele tá esfregando na sua cara. Ah, que povo burro, meu Deus. Falta paciência. É. Mandei um vídeo dele hoje com a cobra pro Zanon, que a gente foi impactadíssimo. Meu Deus, isso aqui, homem, né? Vocês não assistem, mas o público que assiste, provavelmente que só Marcelo, The Traitors UK, falou que teve um grande traitor, foi que o melhor de todos no mundo. Eu te mandei, viado, o vídeo no TikTok, foi o Alan. Ah, foi você que me mandou, né? Foi o Alan Carr. Depois. O Alan Carr, ele ganhou. Ah. Não, não é do Alan, é outro cara. Tem certeza? Será que é do UK ou do... Do UK foi o Alan. O Alan é do UK. Ele foi traitor? Uhum. Foi. E ele enganou todo mundo, ele ganhou. Gente, mas eu não sei se era ele. Ele enganou o Nate de estar de lá. Será que era a Austrália? Não lembro. Eu vi que falaram que era tipo o cara que foi o mais mastermind do mundo. Amiga, não tem condições de a gente acompanhar mais um reality de todas as versões do mundo. Não, como mas só quero ver esse, porque eu quero. O Drag Race. É. Eu já vejo todos os Drag Race, né? Exato, você vê todos os Drag Race. Imagina se você for ver todos os Traitors. Aliás, Drag Race UK vs The World, vocês deviam ver, hein, aquele jogando aí. O Sassi falou que ia ver, né? Até agora estamos aí esperando. Olha aí. Eu perguntei pro Zorão se já começou, já tem 2 semanas. Tem 2 semanas. No terceiro episódio. O terceiro não foi bom, não. Ah, não vi o terceiro ainda. Mas tá, eu gostei muito do elenco. E Fontana tá lá pra ser humilhada pela mulher do Eurovision de novo. Tá muito bom. Mas tá bom. Tá bem divertido, amigo. Então vou ver no carnaval. E essa temporada All Stars de fora dos Estados Unidos, elas são curtinhas. Ah, não, mas a temporada do UK já é pequena já também. É, então, mas eu acho que é menos gente, é 10 pessoas, né, Zama? É, é isso. É, a temporada geralmente do UK, mas do World, que são 8 episódios. É, são 4 UK e 6 do mundo, né? É, dessa vez é menos UK, acho que são 3 UK só. É, eu sei que tem uma que é super ruim, que a gente já viu ela. Qual? Que é a asiática. Ah, é a do UK mesmo, é a... Gente, como é que é o nome dela? Esqueci. Foi super ruim. É a porra? Não, não é a porra. Mas... É. Até que eu acharia muito engraçado. Serena Morena é do México. Tem a maravilhosa Kate Butch, né? Que é do UK. É. Aí boa. Tem a Smith Drop também, que é do UK. Deixa eu ver. Elenco UK. Eu amo ele puxando o elenco. Vou puxar aquilo, quero lembrar dessa vagabunda agora. Eu adoro que Fontana é fã de todas, ela é muita gente. Ela assiste todas as temporadas e fica, ai, te vi. Zahaira Zapata. Isso, Zahaira. Zahaira foi muito ruim, gente, pelo amor de Deus. Muito ruim. Zahaira foi muito ruim. Eu amo que os nomes aqui que eu abri no Wikipedia tá meio traduzido. Aí tem Smith Drop, Gota de Menta. Amo Gota de Menta. Fresh é frescor de menta. Amo. Adoro que obsessão com menta, hein, gente. Né? É Smith e Mint. Peone Naomi, a única Naomi. Eu amo. Amiga, assim, mas boa na temporada mesmo. É Gotland, que é do Tailândia 3. Que eu meio que cagava pra ela na temporada dela, mas ela tá ótima. E Fontana. Olha aí. Vai, Brasil! Que ela já deu uma. Ela deu uma passada de vergonha nesse terceiro episódio aí que o Paulo olhou com uma cara pra ela assim, tipo, linda. Vamos diminuir aí o vídeo. É Fontana? Aham. Não vou dar spoiler pro Léo, né? Mas. Nem pra mim, que eu também não vi. Você nem vai ver? Vou ver sim, garoto. Eu falei que ia te falar que vou ver no carnaval, para de ser doida. Então tá bom, né? Ridícula. Ai, ai. O Brasil tá dominando, né, menino? Brasil em RuPaul. Aí eu falei com o Zanon que eu tô vendo Masterchef. Estados Unidos. E aí também tem o brasileiro também no Masterchef Estados Unidos esse ano. Ai, Brasil tá muito em alta, né? O Brasil do Brasil. É o ano do Brasil no Brasil, né? Tá no top 6 o brasileiro, né? Que esse, eu acho que legal o Masterchef gringo, a chupa cu de gringo, que cada temporada do Masterchef eles tentam fazer alguma coisa diferente, né? A temporada passada foi gerações, né? Gen Z, Baby Boomers e tal. E nessa temporada é de duplas, né? São duplas. Então, não cansa o formato. De duplas? Uhum. Amo. O primeiro All Stars do Drag Race é de dupla. Amo. E gerações também teve? Teve Jujubi com a dupla. Gerações não. Não, foi o primeiro All Stars que eles fizeram dupla. É horroroso o All Stars. Aí Jujubi entrou com dupla de Raven, né? Foi as duplas. Raven é aquela feiosa. É aquela feiosa que a RuPaul sempre leva no programa. É a maquiadora dela, né? Que é muito feia, gente, pelo amor de Deus. Feia demais. É a Maxiane dela. Ai, eu amo! Que ótimo! É a coisa, é a. Como é que é o nome da. Esqueci a do Brasil. Helena Maldita da Greg, né? Ô, Zanon, te falei que eu vou no show da RuPaul? Não. Ah, é verdade! Eu falei pro Sassi assim, Sassi, tô muito afim de ir no. No Mardi Gras da Universal, né? Que eles fazem, tem show, tem parada e tal. E eu falei, ah, tava vendo se tinha uma banda legal pra eu ir e tal. Aí saiu várias bandas que iam ter, tipo, várias que eu amo. The All American Rejects, Bebê Rex e tal. Aí era tudo nas outras datas. Aí a data que eu tava lá era RuPaul, Ataca de DJ. Aí eu falei, puta que pariu. E aí comprei. Falei, né? Falei, vai, cara, por favor. Só se vive uma vez, né? É. Aliás, falou, não sei. Aí eu falei, no máximo eu vou ignorar dias. RuPaul. E vou nos brinquedos com menos fila, né? Sim. Mas eu pensei, show de DJ de RuPaul deve ser um espetáculo, né? Ah, vai ser incrível. Todos os hits de RuPaul. Corta pra falar em RuPaul. Foi incrível. Foi incrível. Eu tomei um susto da porra com UK vs The World, que a RuPaul entrou twerking fazendo uns movimentos. Eu falei, não, gente, é dublê. Mas ela não consegue nem mexer as pernas. Foi entrando as drags, daqui a pouco veio a RuPaul mandando ver, fazendo movimento de circo. Eu falei, que é isso? Você ficou preocupada com a lombar dela, né? Eu fiquei. Eu também ficaria mesmo. RuPaul tá com a Ana Paula, né? Não tem uma coluna estável. Exato. Não tem uma coluna, né? Aqui, ah, ódio. Ai, meu Deus. Mas eu conto pra vocês como foi o show da RuPaul na volta. Por favor. Faz uma live pra gente assistir. Quero vídeos. Ah, é boa. Faz uma live pra gente assistir junto com vocês. Vai ser DJ RuPaul convida? Não, só o RuPaul. Roberto Menescal. Vai pôr o pendrive, né? Ali. É. Vai, né? O RuPaul canta Bebê Rexa. Ou vai Zara Larsson, né? Que tá em alta agora, né? Turnê de despedida. RuPaul e Greg Queen. Spears, né? Que agora que vendeu as coisas. Vai chegar o RuPaul a Suzy. Brasil. Brasil. Aliás, LOL aí, quinta temporada, né? All Stars também. O que é LOL? LOL é um programa de comédia do Prime Video, né? Uma competição de comediantes que um tem que fazer o outro rir. E aí, quem ganhar o prêmio dá pra uma instituição de caridade. Entendi. Pra mim, LOL é League of Legends, né? Que eu sou bem. Uhum. Né, Amanda? Sim. LOL, famoso LOL. Uhum. Quinta temporada, sucesso demais. E pô, quinta temporada, bicho. De LOL. É isso. Isso aí estreou. Não, eu achei que não ia passar da primeira. Eduardo não consegue ver The Traitors de outros países, mas vê reality de comédia, Masterchef dos Estados Unidos. Ah, meu, só você tá vendo Dona Beija. Dona Beija. Dos Estados Unidos. Não. Dona Beija versus The World. Poner Kiss, né? Dona Beija versus. Eu veria Dona Beija versus The World, tá? Imagina, não, mas essa novela, a novela da Dona Beija, é, no caso, ela não é versus, né? Porque Dona Beija já deu pra todos os homens das novelas, né? Então, e, tá capítulo, e a gente tá no capítulo 10 ainda, né? É, Dona Beija fucks The World, né? É, ela tem que dar mundo. Ela já deu pra todos os homens da cidade em 10 capítulos. Ah, com certeza. Eu tô preocupado dela comer a sapatão agora, né? Porque terminou o capítulo com ela, a sapatão beijando ela. Nossa, você assistiu os 10 mesmo. Nossa, Eduardo, você não tem vergonha na sua cara. Não, aí eu falei, é que as pessoas não sabem, né? Aí eu falei pra ela assim, achei terrível, Eduardo. Nossa, é terrível mesmo. Aí eu falei, você vai ver tudo. Falei, me respeita. Não deu nem 24 horas. Tava lá no episódio 9 já. 10. Oh, mas mandou uma cena de viado belíssima, né? É, sim. Os viados mas, pegando assim, no Rio. Se eu comparar as duas novelas da HBO, né, que é Beleza Fatal e Dona Beija, Beleza Fatal é bem melhor, assim. E olha que o texto de Beleza Fatal não é grandes coisas. Não. Mas o de Dona Beija, eu não sei se é porque também. Eles pegaram a novela, tipo, que é gigante, pra adaptar em 40 capítulos, né? Fica tudo meio jogado, assim, tudo meio corrido. O Dona Beija começa com um resumo, como se fosse a primeira fase, com as cenas soltas e Grazi falando. Pulando. Uhum. Na verdade, é a ajudante dela que tá escrevendo o livro, Grande Severino. Olha, a Sev? É. Que tá cancelada, né? Cancelade. A barra aí, né? Que falaram que, como não é mulher trans, é só não binária, não pode interpretar Severina. É. Que poderia muito bem ser não binária, né? Que afinal é 1800 e pouco. Exato. Eles são super, né? Pois. Falar que a gente falou de não binário, né? A gente teve a última temporada do Queer Eye, né? Foi 5 episódios, na verdade, que estreou no finalzinho do ano passado. E dos 5 episódios, 2 são bons, os outros 3 você joga no lixo. E teve uma polêmica, né? Porque quando tava rolando a divulgação, os meninos estavam indo nos programas tudo. E aí teve um programa que, caramba, não foi, né? No Good Morning America. E mandou um vídeo pro programa, e o programa passou o vídeo dele dizendo que ele não ia, porque ele estava cuidando da saúde mental dele, depois de sofrer anos e anos de abuso pelos outros integrantes do programa. Que isso, já jogaram esse plot aqui, hein? E aí o que corre na boca miúda é que Anthony, Tan e Jonathan são um grupinho fechado E quem falou isso foi o Bob, né? O Bob deu uma entrevista, ele falou, agora que o programa já acabou, eu posso falar. Que ele falou que ele e o Caramo sempre foram muito agredidos verbalmente por esse trio. Principalmente o Jonathan, que eles falam que o Jonathan é a pior pessoa que existe no universo, né? E que o Tan pediu a demissão do Bob, e o menino que entrou depois no lugar dele, o Jeremiah, é amigo pessoal do Tan, né? E aí toda essa polêmica veio porque a mãe do Caramo tava acompanhando as gravações, e um dia, quando eles terminaram as filmagens, ela escutou o Jonathan e o Anthony falando mal do Caramo. É, que fofo, caiada. A mãe do Caramo, tipo Milena, né? Leve trás. Exato. Tipo Samira, né? E aí o programa, que era todo bonitinho sobre empoderamento, né? Sobre várias coisas legais, na verdade, todo mundo se odiava. Então, se empoderavam entre eles, né? É, e aí o Caramo parou de seguir todos eles, né? Só ficou seguindo lá, eu acho que o Jeremiah. Parou de seguir a Juliette. Parou de seguir a Juliette. A Sara. E é fez isso. Fez um vídeo bom de amiguinho. Ah, gente, se acreditar que um monte de gays não são tóxicos, é... Né? É, mas engraçado que não é a primeira vez que eu ouvi alguém falar, nesses 8 anos de programa, que o Jonathan era uma das piores pessoas existentes no universo, né? Várias pessoas falaram isso durante os anos. Eu não confio em nenhum deles, na moral. É, só a Fred Lincássia, né, que a gente sabe que... Você tem ai, que ótimo. De Maria Bonita. Ai, ai, mas amigas, seguindo aqui, também tivemos no final do ano passado, né, Emília em Paris 4, né, já valei. Renovada aí pra quinta temporada, e eu falei com o Leozio que essa temporada pra mim foi uma das mais gostosas de assistir. Eu gostei muito dessa temporada, eu achei ela uma delicinha de ver, me divertir horrores, né, porque Emília em Paris é aquela série da futilidade, né, aquela série gostosa pra você passar o tempo, se divertir. E pra mim aqui eles entregaram tudo, né? Tudo. A primeira metade toda em Roma, né? E a segunda metade em Paris também. Achei tudo, né? O fato de não ter Gabriel ajudou. Ajudou muito. Muito, muito, muito, muito, né? Porque eu já tava meio enjoado todo aquela enrolação deles dois, né? E nessa temporada eu achei que ficou, assim, mais frescor. Só não conseguimos ter o que a gente queria, né? Que era a Alf e Mindy, né, menino? Que a gente pensou que ia ser o momento, né? Mas não foi o momento todo, né? Infelizmente. É, assim, eu acho que a temporada é bem melhor que a anterior. Isso que você falou de não ficar aquela angústia, aquele negócio, aquele peso por causa do Gabriel. Apesar de que o Gabriel, o que apareceu nessa temporada, tava bem, né? Tava com os bração, tava de cabelo loiro e tal. Tá, mas eu tenho uma cabelo crítica... faz um negócio bom, né? Faz. Mas eu tenho uma crítica bem... contundente, assim, sobre essa temporada, que eu não sei se você vai concordar, Sassi, que é a seguinte. Eu acho que os dois pares românticos, tanto o Marcello quanto o chato lá que volta da Mindy, esqueci o nome, querido, gostoso. Gosto. É Nick? Nico. Nico. Eu acho que eles são muito tóxicos, dois machos muito tosco, e a série não põe isso... Claro, eu não sei se eles estão querendo que a gente ache eles tóxicos, como eu achei, ou se eles estão querendo fazer grandes histórias de amor, assim, porque tanto a Mindy quanto a Emily, elas têm momentos em que elas poderiam muito claramente perceber os bosta que eles são, e elas passam muito pano. É, não, a Mindy, pra mim, é a mais burra de todas. Pois é, uma burrona. E assim, entendo que, queria ficar com homem porque ele era rico, porque ele era bonito. Beleza, acontece. Mas me parece também que a série não quer que a gente entenda que ele é ruim pra ela, como o Alf fala várias vezes que ele é. Exato. E assim, gente, você me desculpa, você tendo um homem como o Alf, te ensinando a dançar. Ai, te jogando, né? Lá em cima, né? Te jogando pra cima, pra baixo e tal. E querer aquele chatão, nossa. Exato, eu também achei. Que já é a segunda pessoa que troca Alf por um pior, né? Sim, mas pelo menos Emília no final mandou Marcello pastar. Pois é, mas mandou passar, não posso me mudar, minha carreira, não sei o que, não foi nem você odiar. Cara, porque Marcelo encheu muito o saco. Ai, quero ser estilista agora, mamãe me processou, brigou comigo. Ai, chatão. Ele é chato, né? E pensar que a gente falou, meu Deus, quando ele chegou, né? Falou, agora sim, hein? É, porque ele era legal, né? Pra mim, o melhor homem que apareceu nessa temporada foi o mocinho da embaixada. Um querido. Ah, Brian Greenberg, um fofo. Mocinho da embaixada, queria muito agora que a Emily está solteira em Paris, que ele se reencontrasse. Mas ele era literalmente o paga-lanche da Emily, né, amigo? Levou ela pra embaixada pra comer comida americana da dispensa. Só ultraprocessados. Sim. Agora, dois pratos que eu amei, não tenho nenhuma reserva pra fazer, é a Mini Drive como princesa pobrezeira. Toda hora tomando um negócio, uma bebida que ela não queria pra pagar a dívida. Ah, né? Eu amo. Puro cheiro da cu. Amei, tô muito ansioso pra ver ela como sócia lá da Sylvie Design, né? Sylvie Design. E eu amei muito o plot também da Sylvie pegando o filho da amiga dela e mostrando. conta pra Amanda e pros Anão isso. Por favor. A vagabunda da Sylvie começa a pegar um homem, um twink. Gostoso, assim. E o homem fica mandando foto da rola pra ela, fica mandando umas coisas assim. E Sylvie acabou de fazer as pazes com uma grande amiga com quem ela tinha brigado no passado, porque ela foi uma piranha. Sim. E aí ela chega pra amiga e fala, amiga, olha a nude que eu recebi aqui. A mulher começa a salivar, fala, meu Deus, que rola é essa? De repente chega o filho da mulher pra falar com Sylvie. E aí a mulher percebe que ela tava desejando a rola do filho. É, não, essa cena é muito engraçada, porque ela fala, mostra lá, né, pede a rola pra mostrar pra mulher. E a mulher fala, nossa, mas esse papel de parede parece do meu banheiro. Que ódio. Gente, foi muito bom. Ai, Silvio, muito boa, gente. Quem não sabe prestigiar a Silvio, tá muito errado, gente. O look também no convento, achei maravilhoso. Ele hospedado pagando no convento, barato, porque era mais barato. Ai, que delícia, gente. É uma série que me diverte muito. Será e que teremos ele na Grécia? Genevieve. Ah, sim, né? Grande estilista aí dos bonés. De bonés, né? É, bonjour, bitch, né? Bonjour, bitch. Eu amo. Meu Deus. Ah, eu achei o áudio também, Gabriel, ter pedido pra Emily buscar uma faca dele, né? Que ele deixou em casa. Exato, menino. Vai buscar minhas facas. Leva ali no metrô. E a Emily fala, pois eu vou sim, menina. Vou buscar sua faca. Me espera. Aí... Pegou uma faca deste tamanho. Deste tamanho. E quase que esqueceu, né? De entregar a faca pra ele, né? Mas achei bastante divertido essa temporada. Acho que realmente essa parte amorosa da Emily, eles podiam dar uma trabalhada melhor pra ter alguém com quem a gente torça, né? Uhum. Mas a parte... Assim, gente, a parte da agência tá cada vez pior, porque eles são muito incompetentes, né? Eles só fazem merda. Nossa, eles são péssimos. Pô, quando eles foram fazer aquele desfile cheio de capa de chuva em Veneza e tal, eu falei, meu Deus. Mas a gente acredita, né? Tá, foi sim um grande sucesso. Vai nos avisando. Qualquer coisa vai avisando. É. E Benoit foi embora? Benoit. É o ex da Mindy, o músico. Ah, foi. Ele não tá no elenco essa temporada. Ah, mas eu achava tão bonitinho. Né? Aliás, inclusive, foi bom que essa temporada eles aproveitaram que a Ashley Park canta, né, menino? Uhum. Eles aproveitaram. Falaram que tu canta, né, menina? Então... Mas eu amo que a Mindy, ela é tudo que ela começa, ela para, né? Ah, vou ser juíza de reality, passou off-screen. Vou pro Eurovision, ah, não deu certo. É sobre isso, né, gente? Mas cantou expresso, que é o que vale. Cantou expresso e depois cantar It's Raining Man, né? Uhum. Parada aqui. Da água homofóbica, né? Eu amo. Gente, esse post da água homofóbica foi muito bom. Eu amo tanto. O Julien falando que é água homofóbica, né? Como assim? Como água pode ser homofóbica? Como uma água pode ser homofóbica, muito bom. Ah, eu se divirto, gente. Eu se divirto. Sabe uma água que é sempre muito homofóbica comigo? O mar. Sempre não, tomo gente... caixote, sempre me agride. Faz a sol me afoga. Você. O mar é muito homofóbico, bifóbico. Mas aí, amiga, até eu. Que ódio. Ai, que delícia, que delícia. Ai, que mais a gente tem aqui? Ah, filme da viagem, né, menino? A minha adorada, viajei tantos espaços. Filme da viagem, né, de férias com você, né, de Presidente Snow e Pop, né, grande música no começo do ano. Eu não vi. Ah, muito é divertidinho, muito né? E a gente viu quão o Presidente Snow é saudável, né, meus amigos? Nossa, eu estou avisando desde os Jogos Vorazes e fui julgado. E agora vocês por quê? Por todos vocês. Vocês estão loucos. Não, você fica sempre se fazendo de que... coitado aqui pra não ser votado. A Ai, gente papito. Sempre soube que ele era bom, mas que nem ele tá nesse filme. Não, esse cara, ele moreno dá um outro sabor, né? Dá. É, acho que moreno valorizou muito. Ele fazendo banheirão também. Uhum. Eu amo. Ai, ai. Mas eu achei o filme gostoso pro começo do ano, assim. Eu também. Acho gostosinho. Divertido, não é, é bem inofensivo, né? E eu achei que eles funcionam bem como esses amigos que vão se conhecer, se entendendo ao longo da vida, né? Sim. Até descobrirem que são amantes. Chegou uma química bem gostosinha que vai desenhando, assim, a atração. Então, eu acho sim. que ele foi bem mais tóxico que ela, mas, né? Ah, eu, sim. É daquele livro também, né? Da Emily Henry. Isso, Emily Henry, pode ver. Olha aí. Ah, vou ver, com certeza. Tu já leu alguma coisa da Emily Henry? Eu já li um, não li esse. Eu li um outro dela. Vou ver aqui o nome. Aguanta. Eu tô com vontade de ler algo dela, porque falam que ela é muito boa de construção de personagens, assim, querida. É boa. Assim, mas como é... é hétero, né? Fico meio assim. Ah, rola um preconceito, né? Assim, é da vida dos outros, né? Aquilo que a Erika fala. Aquilo que a Erika fala. Leitura de verão. Esse foi o que eu vi. Esse leitura foi o quê? De verão. Eu gosto... Ela ah, sempre. Ela é de verão? Né? Na praia. Ela é bem, de... ela é bem Dua Lipa, né? Uhum. Ela é bem mudo ali, que ódio. Mas já que mas a gente falou de... Menino, o... não sei se você noticiou, né? Mas saiu a protagonista de 12 Signos de Valentina. Você chegou a falar? Então, ah, é verdade. Não, não falamos que vai ser Gio Grigio. Gio Grigio vai ser a grande Isabela, né? Como diria a Zanon. Mas, menino, sabia que eu acho que não vai ser nem Isadora o nome? Eu acho que vai ser Valentina mesmo. Porque... Vou trocar, e... Porque eu acho, tudo que eu vi da Rai postando, é tudo falar, essa é a nossa Valentina, não sei o quê. Em nenhum momento ela falou que é Isadora. Eu acho que vai ser só a Valentina mesmo, não vai ter esse alter ego. É, porque no livro ela criava um alter ego no blog, né? Mas como agora vai ser vídeo, talvez ela não seja em segredo a história. É, eu acho que vai ser Valentina mesmo. Mas vai ter que mudar bastante coisa, porque o grande lance do, da, do livro era não saberem que era ela, né? É Gossip Girl? É porque ela faz o experimento que ela começa a sair com o cara de cada signo pra escrever no blog, que não vai ser mais o blog. E aí ela tinha um carinha que ajudava ela, que né, acaba se envolvendo depois, que é o que ninguém sabe o signo, que... Enfim, não vou spoilar não aquele. Ele é adotado e tal, e aí não sabe a data de nascimento isso. dele. Mas ele sabia, né, que era ela que escreveu o blog também. É, então não precisa do segredo, não. Podem adaptar já. Pode ser valente. Apaga, só você corta. É. Não. Eu não vou cortar nada. Mas tem grande elenco, né? Lucas Leto, que é também conhecido. Grande elenco. Tem, grande elenco bastante sim, bom. É que então, cadê o grande elenco? Falou Lucas Leto. Deixa eu ver. É porque a Rai botou um post que vai passando os nomes assim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Signos de Valer. Tem que valer, valer, viver. Tem que valer, valer. Ó, temos aí Giovanna, José Condessa, Lucas Leto, Larissa Bocchino, Suzana Pires, Ana Ricari, diva, Jéssica Marques, Manu Morelli e Pedro Ottoni, que é um querido também. Pedro Ottoni faz qualquer coisa que... Ah... É streaming, é coisa de streaming. Ah, se ele quiser me fazer... Eu acho que o Lucas Leto vai ser o menino, né? O namoradinho dela, né? Será que? É, o mais famosinho daí é ele, né? Provavelmente pode ser que ele que seja... O Pedro Ottoni pode ser que seja o Ana Ricari, né? É, o Pedro Ottoni. Será que ela vai pode ter ser. Alguma... Porque agora ela tá nessa pegada, né? De fazer tudo tá. de certo, né? Será que ela vai pega rolar... um signo aí que é mulher, né? Vai ser uma mulher e a Valentina é bissex? Ia ser bom, ia gostar. Eu ia achar maravilhoso. Porque tem muita mulher aí, não lembro de ter tanta. Pois tem é. Amiga... Tem a amiga dela que o namorado trai e eu acho que tem mais uma outra amiga dela que aparece. Só isso, não tem muita menina, pelo que eu lembro no livro. É, mas é que não deve estar tudo aí, né? Tem que ter pelo menos um de cada signo. É, e tem que ter pelo menos duas temporadas, né? Ó, vai ter participação do grande Gabriel Santana. Quem é Gabriel Santana, gente? O Mosca. O Mosca. De... Ah, bissex também. Uhum. Olha aí. Ele que vai ensinar, né? Ela ser bissex. Você ensina. Vai dar o curso, né? Vai fazer EAD de bissex, né? É a grande promessa desse ano da série brasileira na Netflix. Mentira, inventei isso agora. Ah, mas isso é muito bom, gente. O livro é muito bom, né? Então... É, e assim, a Raia é muito boa roteirista e a Bia Crespo também, que tá junto na, no showrunner. Né? É do, de Hensky. E de coisa também, não é? Daquela da Maísa, como é que é o nome? Esqueci. Volta aos 15. Não, ela acho que a Bia Crespo não fez de Volta aos 15, não. A Rai sim, mas ela não. É, de Volta aos 15 é Rai e nossa amiga, né? Quem? Nossa amiga, gente, esqueci como que é o nome da querida. Não lembro. Que é que gostava de High School Musical. Hã? Amigo, showrunner de Volta aos 15. Vixe, não lembro. Ah, é a negra, né? É a... Cadê, gente? Que é sapatão. Sim, que segue usando no Twitter, vive interagindo. Me segue no Twitter? É... Sim, viado! Até eu já sei agora quem é. Quem? Você que é Lee, como que é, gente? Ah, Gautier-Li! Gautier-Li! É, por, inclusive sumiu das redes, né? Faz um ano já, não voltou mais. Será que tá no sabático? Não sei. Não vai voltar aí na turnê. Vou ver pra Record fazer novela bíblica, né? Que horror! Certeza! Ai, ai, gente... Mas seguindo aqui no mundo dos filmes, menino, nós também testemunhamos um dos filmes que... Talvez gerou controvérsia, talvez, talvez algumas pessoas gostaram, talvez outras pessoas não gostaram, talvez. Nossa. Que é um filme que vai estrear no Brasil em abril, né? Mas a gente já viu que é Pillion, né? Puta merda, meu. Filme aí com Alexandre Skarsgård e... Duda Dursley. Duda Weasley, né? Duda Dursley. Dursley, não Weasley. O primo do Harry Potter, né? Que as cenas são deploráveis. Eu passei muito. Amigo, eu falei. Eu nunca imaginei que um filme de Alexandre Skarsgård pegando homem pudesse ser tão anti-sexo. O contexto do filme é que a gente tem esse personagem do Duda, que ele é um menino todo reprimido, recatado do lar, né? Uhum. E os pais dele, a mãe dele tá com câncer, então tá ali no bico do corvo. E é, o sonho dela é que ela... show de despedida, né? É, o sonho dela é que ele encontre um amor pra chamar de seu, né? Então ela marca encontro às cegas pra ele e tal. E ele faz grupo de acapela, né? Pitch Perfect, no Natal. E aí um dia ele vê um grupo de motoqueiros ali, né? Com vários dons e subs, né? E aí ele vê esse menino lá, o Skarsgård. Skarsgård fala pra ele, compra as batatas pra mim. Aí ele vai comprar as batatas. E a partir daí, menino, ele começa a humilhar. O Skarsgård começa a humilhar ele. E assim, eu falei pro Zanão que eu não achei o filme de todo ruim. Também não. Mas essa coisa da dominação é uma coisa que particularmente eu acho muito escrota. E é uma coisa que eu... acho escroto, quem gosta dessas coisas, quer fazer, no jogo. Pegar pra caramba. No jogo! No jogo! Mas eu, particularmente, acho escroto. Entendo a proposta do filme, de mostrar a evolução do menino, dele saindo da concha dele, até ele entender o que ele realmente queria. Entendo. Gosto? Não. Mas deixa eu entender uma coisa. Ele era um menino reprimido, viado reprimido, né? Uhum. Aí, ele é horroroso, né? Ele é feio, né? Ele é um atentado. Eu também ficaria reprimido se fosse feio daquele jeito. Ele é um atentado. Ele é um atentado à beleza do mundo. Sabe assim? Inimigo da beleza, é isso. Bater na mãe é feio, ele é pior. Ele é mais. Entendi. E aí. No jogo. Mas ele conhece. Como que a gente fala aqui é do jogo, gente? Tá bem. Ele conhece esse motoqueiro no jogo. E aí ele começa a ter relações com esse motoqueiro. Sim. Relações, defina como você quiser. No dia de Natal, o motoqueiro liga pra ele, ele fica achando que vai ser amorzinho. Aí o motoqueiro fala pra ele, chupa e me mama. Entendi. Aí ele fala, desculpa, não sei mamar direito. E é uma mamada que o Alexandre Skarsgård tá demonstrando zero emoção, zero prazer. Zero. Tá assim, não é Rita de Weiser, né? Tipo, a gente só vai se pegar assim, Não, não é isso. O Skarsgård chama ele pra casa dele, aí ele acha que eles vão namorar. A mãe dele manda um par de meia pra ele dar de presente. Aí o homem não deixa nem ele pendurar o casaco no coisa. Fala pra ele, vai cozinhar pra mim. Dorme no tapete aí, bota a coleira. Exato. Aí o homem acorda, deixa uma lista de tarefas para ele fazer. Entendi. Ah. Então, o lance do Skarsgård é a dominação e esse menino encontra nessa relação torta uma relação, que é o que ele queria. Sim. É, só que assim, a gente não entende muito, porque assim, o filme, por um lado, acho bom que ele não fica, não faz o beabá do BDSM pra você, mas ao mesmo tempo você, tipo assim, sem ter conhecimento prévio algum, você não entende por que o garoto tá fazendo isso. Assim, beleza, o Santos Carregado é um gostoso, você entende isso? Sim. Mas assim, você fala, por que você entraria nisso do nada, sem conhecer, sabe? Tipo, ele só começa a aceitar. Manda o menino raspar a cabeça... Aí o menino vai se encontrando nessa comunidade, tipo, ele fica amigo dos outros submissos. Aí o submisso fala, ah, eu beijo meu dom na boca, você não beija o seu? Ele, ah, não queria. Nunca beijei, né? Sou virgem, sou bebê de bebê de boca. Exato, aí tem uma cena muito escrota, que eles vão fazer um acampamento no... Um acampamento, né? Todos os dominantes e os submissos. Aí primeiro eles estão brigando de lutinha na água, aí o Duda Dursley perde, aí os Cajard fica puto, chama o outro sub lá do cara dele, pergunta, você me empresta? Aí empresta, eles lutam, não sei o quê. E aí, Amanda, sabe essas mesas de piquenique? Nossa, que ótimo. Com a mesinha, com a toalhinha quadriculada, bonitinha. Então, em cima da mesa do piquenique estão os submissos de bundinha pra cima. Gente! Exato. Pra serem, né, ali... Corrado. Degustados. No jogo. Né? Aí, os Skarsgård vêm, né, os Skarsgård vêm, aí o Duda Dursley acho que... Bota o salame pra fora, né, com piercing. Aparece um piercing gigante na cabeça da... Uma prótese mal feita, um salamão, assim, com piercingzão cortando tudo. Mole. É, pegar um pão, né, e botar... Aí o Duda acha que vai botar ele pra mamar. Aí ele bota o submisso que ele pegou emprestado, fazendo o jogo lá. É. Bota pra mamar. Aí nisso já vem o outro, começa a currar o menino por trás. Gente. Aí depois que ele bota o cara pra mamar, ele vai lá, bota o Duda pra mamar também. Depois ele come o Duda de quatro de lado na tcheca, na boquinha. E eu insisto, aí... ninguém parece estar sentindo prazer nenhum. Em nenhum momento, exato. Entendi. É, eu acho que o problema é que, assim, eles querem mostrar a evolução do menino, não sei o quê, mas é o que só você falou, não tem um motivo dele começar isso, porque você não sabe, você não tem um background do menino, se ele é... Você não sabe nada dele, né? É, se ele já é assim na família, por isso que o cara, ele ganhando esse prazer do cara, é tipo, uma compensa dele ser desse jeito. E o engraçado é que, pelo que a gente vê do filme, é que, tipo, a família dele é super amorosa, super compreensiva. Aceita ele gay. Os pais ficam querendo conhecer os Skarsgård, tipo, ah, eu relacionamento nosso filho, não sei o quê. Aí quando ele leva os Skarsgård lá, ele começa a humilhar a mãe dele, sua vagabunda, sua velha, escrota, não sei o quê. Eu não tenho que saber disso. Sua vagabunda no jogo. Mas não é tipo assim, pelo que vocês estão falando, que eu não vi o filme, não é tipo que o menino tá desesperado pra ter um relacionamento, então ele vê nesse relacionamento uma oportunidade de uma experiência e aí vai se apaixonando pelo cara? Não, talvez. Porque no final ele continua a mesma coisa. Não, sei. No final ele se valoriza e fala assim, vou agora querer um dia de folga, porque... É, gente, assim, desculpa quem for, tá? Eu acho o BDSM, como é retratado nesse filme, e outros, muito cafona. Acho um negócio realmente, assim, zero sensual, zero, porque fala assim, ah, é toda uma cultura, eu acho uma bosta, porque é isso. O outro fica botando ele pra dormir no chão, pra usar coleira, aí, tipo, ele fala um dia assim, ah, posso dormir na sua cama? Aí ele fica assim, não sei o que, aí um dia deixa. Aí no outro dia já tá maltratando ele. O tempo vai melhorando, né? O tempo vai melhorando. Isso, aí ele fala assim, queria um dia no cinema com você, não sei o que, tem um dia do lixo. Ele fala, não vai, seu ridículo, não sei o que, humilha o menino. Aí o menino pega o carro dele e bate. Aí você fala assim, que bosta. Não, garoto, ele foge com a moto. Enfim, um veículo. É. Porque a moto é porque a moto dos Skarsgård é o bibelô dele. E aí, tipo... O grande momento de ruptura dessa relação é quando ele rouba a moto do Skarsgård, né? Depois que ele fala que queria um dia normal, onde eles pudessem ser, tipo, um casal, nananã, ir no cinema, como o Leoz falou. E aí tem esse momento de ruptura, que ele deita na cama, bota a blusa do Skarsgård, o Skarsgård manda ele tirar a blusa dele. Amanda. Aí ele rouba a moto, e aí, tipo, ele se sente livre. Só pra contextualizar o tanto que ele é escondido. A mãe do garoto morre. Ele tá afastado dela há um tempão. Aí ele vai no enterro sozinho, porque esse Skarsgård não quer ir. Porque senão, ah, vou mostrar uma proximidade que eu não tenho com o meu sub, sabe? É um negócio muito idiota. Aí, o que acontece? Depois que ele rouba a moto, ele fica dormindo lá no chão. E o Skarsgård fala, tá bom, vou aceitar essa tua proposta no terceiro dia de folga. É, aí ele sai, vão tomar café, vão no cinema. Fofos. E aí beija na boca. Aí os caras ficam todos tremendo. Meu Deus, não acredito. Que é a cena que todos os críticos falam, meu Deus. O Skarsgård faz um café pra ele, né? Que ele nunca cozinhou, né? Exato, faz café, deixa ele mama o Duda feio no cinema. Fica todo namoradinho. Não, e, ai, gente, me dá uma dó da velha mãe do Duda, né? Que fala assim, menina, é seu aniversário e você está comprando as coisas, você vai comer, fazer as coisas pro seu aniversário pra comer com ele. Fala assim, valoriza, viado feio. E aí, ele fala menino, depois pode morrer aí. Depois desse dia de amorzinho, o Alessandro Skarsgård some. Que é a mudança mais rápida já feita na história do cinema. É, tipo assim, beijei, surtei, sumi com tudo. Tipo aquele caso do Ced, que o homem limpou o armário, né? Tirou todos os vestígios da casa. O Skarsgård faz isso. Exato. Eu cheguei até achar que ele tinha morrido um momento, depois eu vi que não, né? Aí o viado fica meses e meses fazendo o pai dele dirigir, procurando o Skarsgård por onde tá, nananã. E aí, no final, é isso que o Leozzi fala. Que ele descobre que o gosto dele é realmente ser dominado, mas que ele quer um dia de folga, quer amorzinho. Ele fala, me descobri, sou muito people pleaser, não sei o quê, mas eu quero um dia de amorzinho e tal, agora eu me empoderei, eu tô fazendo meu canto a capela, eu não corto mais o cabelo por ninguém. Aí você fala assim, grande festa. Empodere uma mina. Não tinha nem por que ele achar que ele era sub feliz, porque ele não foi nada feliz com o Alexandre, né, fora o último dia. O que eu achei que ia ter é tipo assim, o cara ia ser dom na hora que tá com ele na cama, mas o cara ia tratar, igual 50 tons de cinza, né? Não que retrate muito bem a vida de um dom, não sei o que. Ah, mas pelo menos 50 tons sentia que valia a pena de alguma forma, né? Fazer passeio de helicóptero. O cara fazia tudo por ela. Ele tá com o bilionaire, né? Pra mim, acho incrível. Na cama ele ia fazer tal coisa com ela, só que fora dela, ele ia ser tipo a cadela dela, tanto que pra mim o Dom é o lá, né? Seria tipo, ele que seria meio que o sub da relação, mas ele se acha que ele é o Dom, né? Porque ele faz na cama alguma coisa. É que do jeito que eles mostram, parece que é teatro o dia inteiro. Ó, vamos aqui fazer um teatrão e vai ser muito legal, só que não, né? E na verdade é só ele humilhando o cara o tempo inteiro. Se for isso, gente, parabéns vocês que fazem. Porque olha... Parabéns pela coragem. Botar as pessoas pra dormir tipo de relação, no chão, só porque sim. Eu acho muito escroto. Muito escroto. Eu não consigo. Eu acho tenebrosa. As pessoas acham que esse filme é incrível. O supra-sumo. Profundo, um grande perfil de uma comunidade. Você que é dom ou sub, que tá escutando aí o podcast, conta pra gente como é que é, na real. Você deixaria seu mozão dormir no chão? Não, esse negócio que eu falei, gente, talvez não seja uma coisa só sexual, mas eu imaginei que a parte sexual, pelo menos as pessoas que estavam envolvidas, estavam curtindo. E as performances desses filmes dão a entender que todos eles estão odiando cada momento que eles estão ali. Eles ficam urrando que nem uns animais só e sabe, não tem nenhuma vontade de estar e de demonstrar que algo ali é bom. Então, realmente fiquei bem abalado. Eu nunca tive uma experiência assim. Mas quando eu imagino esse tipo de comunidade, eu imagino que eles sentam prazer também naquilo ali. Não só um prazer. Ah, sabe, sim, eles sentem prazer em servir, né? Exato. É um filme mal dirigido, pra você ver. Porque não é, eu acho que não é o problema nem são os atores, né? É o que foi feito ali com eles. Porque também não tem experiência nisso, nem quero ter, né? Vai que eu gosto, né? Aí. Tudo que Zanão quer arrumar um motoqueiro pra currar ele. Deus me livre. Ou vários, né? Que... Fica na mesa do piquenique. Tudo que Zanão quer é uma mesa do piquenique. Que ódio. Ai, e ele é a sexta. Mas é isso, eu acho que é um filme sem progressão, assim, porque você não entende como que a relação dele se torna, porque é muito rápido. Você não entende. Tipo, beleza, esse argumento. Um menino muito feinho, o Alexandre é muito bonito, talvez ele pense. Foi pra todo mundo, né? Uhum. Sim. Vou. É isso. Nada é desenvolvido, assim. É só, amigo, são só cenas, amigo, acontecendo. Amigo, você ficou mudo. Opa. Os dominantes te calaram a sua voz. Mas ainda tô? Não, a gente tava correspondendo, você tá, não tá, né? Não, porque eu tava falando assim, que o filme não tem progressão, não tem, tipo, não explora a autoestima dele assim, por isso ele tá. Tem umas pessoas dizendo que ele é fake, né? É o óbvio. Mas não tem. Não mostra a motivação de nenhum dos dois, só as coisas vão acontecendo. São cenas ali jogadas e você que completa as lacunas, sabe? Sim. Ah, mas eu vou achei no, bem pau no cu, crítico, pau no cu, entender. Qual grande música que eles estão tirando dessa merda? É, eles falam dessa cena do dedo. Eles aplaudiram assim, aquele filme do Daniel Craig também, que é outro filme escroto pra porra. Chatão também. Nossa, eles falam filme muito da cena do beijo, que mostra toda a diferença na relação deles. Sabe? E realmente é uma cena melhor, assim, porque pelo menos os atores estão afim de estar ali, né, aparentemente. Mas aí também, depois disso, o homem só some e é depressão, sabe? Não tem... Ai, amiga, eu não ia querer estar ali beijando aquele homem feio do dente torto. Pô, sai fora. Ah, mas você não ia querer estar beijando a Alexandre na relva? Ah, mas aí sim, né? Então. Aí sim. Assim, não odeio o filme. Eu acho que ele tinha um potencial melhor pra existir. Mas teve. Ah, é um filme pra mim, ok. Eu troco por outros. É, não, eu não acho ele péssimo, não. Eu só acho... É só o conteúdo da relação que, pra mim, não me apetece. Eu prefiro pintar, igual a Tia Milena. Inclusive, Tia Milena já tá mais da metade da pintura, viu? Mas tá pintando certo? Ah, pelo visto, sim. Só falta, acho que... Vamos descobrir em breve. Esse é o meu problema com esse filme cult, assim. Porque se não vai retratar a cultura da parada direito... Que eu não acredito que seja isso que vocês estão falando. Eu espero que não seja. Né? Então, assim, pra quê, sabe? Pra quê tantas cenas de sexo pra chocar, entendeu? Que não vai desenvolver nada da história. E são boas, viu, amigo? Se fosse boa, pelo menos. Não, são péssimas. Não, são péssimas. Okay. Eu confio nos julgamentos de vocês pra cenas de sexo. E falando de filme cult, né? Falar assim, ai, não gosto de filme cult. Assisti um filme cult, tá todo mundo aclamando tanto. Nossa, achei ruim. Eduardo também não gostou. Como é que é o nome, Eduardo? Que a gente falou? Secreto? Não, a gente secreto e tu gostou. Bom. É, o Valor Sentimental. Chato. Ah, é. Porque a gente não se importa com o abandono parental, né, amiga? De suecos, né? Isso, né? De suecos. Umas velhas daquela idade lá se importando com algum velho. Ah, pelo amor de Exato. Deus. Exato. Ai, papai me abandonou e agora quer que eu faça o filme dele. Ah, pô, vai. Você é chata pra caralho, por isso que a gente abandonou. Ai, vocês são muito chatos. Porra, eu quero um filme. Para de estragar o filme pra mim. Você assistiu ou não? Não, ainda não, mas eu quero ver. Você quer ver? Não, você vai ver, porque você me obrigou a gravar um programa de ótica. Exatamente. Você vai ver. Eu vou ver, exatamente. Olha aí. E ó, time is ticking, né? Porque time hoje é 3 de março. Fala, amigo, nem fala. Time is ticking. A Só Amanda é a empregada mais sem tempo que eu conheço. Ai, amigo, nem fala. É porque ela quer viver, amigo, ela quer viver. Viciada em viver. Eu falei, depois da pandemia as pessoas levaram muito a sério só se vir uma vez, né? Aí você não viu o carnaval de São Paulo quebrando a parte de proteção, caindo gente espiando para todo quanto é lado. Mas em compensação de filme PNC, eu e Zanon gostamos do Hamnet. Ai, nossa, eu chorei que nem o filho de uma puta na última cena. Eu também. Menino, eu não chorei o filme inteiro, tanto que quando acontece tudo, as coisas... Não, eu chorei naquela parte do meio. Eu chorei no final, porque assim, pra mim o final ele amarra todo o filme, e aí você fala, caralho... É isso, né? É porque né? Eu sou muito sensível, né, amiga? É, bicha, né? Ai, bicha. Eu sou capricorniano, então eu não tenho muito... É, eu nem choro. Eu chorei ali no meio, quando tem aquela parte, né? E o final é pra esbudegar qualquer um. Porra, o final é desgraça. Ela ganhou o prêmio, essa moça? Ela tá ganhando todos, ela é favorita. Chorou, né? Ai, graças a Deus, chore, porque a bicha é... E ele não, né? Ele começou bem a temporada e aí foi perdendo força durante o tempo. Não, ele também não teve muita coisa. Ela que carrega. Pra mim ele é gostoso, isso vale. É. Mas ela carrega muito. O mescal, um tesão. Nossa, um sabor, né? Ah, amiga, ele é bem gostosinho, mas tem sal. Ele é um tesão. Uma carinha bege, assim. britânico, né, amiga? Eu tenho um molhinho, exigir. Mínimo. A gente não pode exigir muito, infelizmente. É. De branco. Não pode exigir nada. Meu Deus. Nem dente de britânico. Ah, britânico não é bom com dente, né, então. Ah, mas o sorriso do Thomas Cabrinho. Ah, ele é fofo, hein? Ele é fofo. Falando em britânicos... Opa. Né? Falando em britânicos... Bridgerton 4 chegou aí, né? Bridgerton 4 chegou aí com a primeira parte da temporada. Que eu e minha amiga Zanon estamos gostando da primeira parte da temporada. Gostamos bastante. Gente, eu não me conformo que Leonardo não assiste Bridgerton. Eu também. Amigo, detesto coisas de época. Amiga, eu também detesto coisas de época. Mas é uma época moderna. Que... Não existe. Você tá vendo Dona Beija, Sassi. Amiga, mas Dona Beija também tem as versões das músicas de violino. Tem Dona de Mim, tem Cheguei em violino. Porra, na hora que a Dona Beija aparece com uma cobra igual a Britney Spears, vem tocando igual Cheguei Robin, da Ludmilla, né? em com violino, viado. Eu amo. Mas essa temporada tá muito boa, porque assim... Nem eu, nem o Zanon, a gente não gosta do Benedito. A gente acha ele um chato. Ele é muito chato, insuportável. Ele é um chato. Mas a Sophie, que é o par romântico dele, ela carrega o carisma da temporada inteiro nela. E ela é uma querida. Ela é perfeita. E a bicha sofre, gente. Porque é quase a história da Cinderela, né? E a mãe dela é a Cho Chang, né? Do Harry Potter. Cho Chang é a bicha maior, né? Exato, a vagabunda no jogo. Eu gosto porque assim, é o único livro que ele tem adaptação de uma história, né? Que é Cinderela, né? Tá no baile. Aí ela vai. Porque assim, ela é. Vou contar pra vocês, né? E bom, Sophie, bom. Na verdade, tipo, mostra já no baile, mas vou contar. Sophie, ela é uma filha bastarda do marido de Cho Chang, que já tinha duas filhas, né? Na hora que ele casou com ela. E aí ela sempre foi tratada como bastarda, mas junto com as filhas, enquanto o pai dela estava vivo. Só que o pai dela morreu. E aí Cho Chang falou assim, seu pai deixou no testamento, não deixou nada pra você. Se quiser, te dou comida, te dou casa, te dou roupa lavada, mas você vai ser minha empregada. Bom. E aí ela ficou trabalhando de empregada na casa que era dela, né, na verdade, né? E aí um dia teve o baile dos Bridgerton e ela falou, meu sonho é ir no baile só dançar, como Cinderela mesmo. E aí a bicha, a pet dela, falou assim, que é a fada madrinha dela, né? Falou assim, tem um vestido aqui, vamos lá, eu te levo de carruagem e você vai dançar. E aí ela, que é um baile de máscara, que a Cho Chang tava com as filhas. E aí vai lá a filha, a Sophie vai, chega de máscara, Benedict tá lá, a mãe dele, louca pra ele casar, porque ele não casa, porque ele não toma um rumo na vida. E aí ele vê todas as mulheres querendo dar em cima dele, e quando ele vê... Sophie lá de longe e ele se encanta por ela e aí ele sai. E aí dá as badaladas da meia-noite que ela tem que voltar pra casa. Porque Cho Chang vai voltar pra casa. Ela deixa uma luva com ele na hora que ele quer tocar na pele dela, né? Porque tinha esse negócio lá. E aí ele fica com essa luva em vez de sapatinho de cristal, né? E aí, e aí começa a caçada dele porque ele quer encontrar a amada do baile. Fofo demais. Uhum. É bem bonitinho assim. O final do 4 não é bonito, porque ele é um filho de uma puta, né? E ele parou de pegar homem? Desgraça. No primeiro. Não, ele pega também. Pra mostrar que ele é bissex, né? Uhum. Pra não sofrer bifobia, né? E aí ele encontra Sophie depois, numa casa lá que tá cuidando de umas pessoas, e ele começa a se interessar por ela sem saber que ela é a moça do baile. Então, por enquanto, ele ainda não sabe que ela é a mesma. Sim, aí ele leva ela pra trabalhar na casa Bridgerton. E aí, eu fiquei sabendo que a Mama Bridgerton tá causando muito também. Menino! Ela tá de olho no irmão da Lady Danbury. Como é o nome no irmão da Lady Danbury, né? Desde o final da temporada passada. E aí, menino, nessa temporada, a mulher fica dando vários horários lânguidos pra ele. E aí um dia ela fala pra empregada dela, fala assim, então menino, eu quero tomar um chá aqui de noite. E a empregada fala assim, ah, um chá especial? Ela é, um chá especial, quero que ninguém esteja em casa. Ela quer dar aí, o menino, chá, né? O homem chega na casa, ela tá só de lingerie. E aí ele fala, nossa, achei que ia tomar um chá. Aí ela fala assim, eu sou o chá, vou dar um chá de buceta em você. Ela fala, eu sou o chá que você vai tomar. Você vai tomar. Jesus, é. A velha tá empolvosa. Meu Deus, safadona. Ela tá nervosíssima. Enquanto isso, a outra filha que casou agora há pouco, tá lá tentando ter orgasmo, nunca teve orgasmo. Francesca? Francesca. E aí aparece a prima sapatão do marido e ela fica toda se tremendo pela mulher. Ela já tava na outra temporada. Tudo, verdade. Mas é porque agora eles estavam distantes, porque ele veio pra. Ela veio porque eles moram na Escócia? Não. Isso. É. E aí ela tava sem ver a menina, né? E aí na hora que a menina reaparece, ela fica o quê? Toda cagada. Toda cagada. Toda babada, na verdade. Toda né? babada, na verdade, né? Toda babada. Mas ainda vai demorar. E Luiz, continuando nada? Nada, né, menina? Ela tá engraçada nessa temporada. Tá, mas menos chata que a outra, né? Porque ela tá menos chata, né? Ela tá menos chata. O que tá chato mas... é a porra da rainha. Que nossa, insuportável. Penélope se revelou Lady Whistledown, então a rainha acha que Penélope tem a obrigação de ficar contando as fofocas pra ela, né? Arrumando fofoca pra ela. E Lady Danbury fala assim pra rainha assim, então, menina, fiquei sabendo que eu tenho família na África, queria ir lá conhecer minha terra, né, e tal. Seria muito amiga legal se você deixasse. Seria muito legal se você deixasse eu ir. E a rainha fala assim, poxa, seria mesmo, né? Mas não vou deixar, não. E aí ele passa metade dessa temporada inteira se humilhando pra essa rainha. Pelo amor de Deus, deixa eu ir. E a rainha fica assim, não vai, você é minha amiga, não pode ir. Mas agora que a Penélope é revelada como Lady Whistledown, ela continua narrando como se fosse segredo? Sim, continua, ela, mas eu acho uma chatice. É, todo mundo sabe, mas ela tem o jornalzinho dela contando as... Mas ela dá uma... ela pega mais leve com as coisas, ela não é mais... Exato. Ácida. Eu falei com o Zanon que eu não gostei dessa mudança de dinâmica, achei que ficou ruim. Perdeu um pouco da graça. É. Né? Mas, e ela continua dando pro marido dentro da carruagem, né? Não pode estar junto. Exato. Um sabor. Graças a Deus, né, gente? E continua aquelas cenas de 15 minutos, dela gemendo, ele pelo menos feito. Quase não tem cena de sexo nessa temporada. Acho que tem umas. É porque a outra temporada era uma pornô chanchada, uma baixaria. Não tem, quase, né, Sácia? Eu acho que a primeira temporada é a que mais tem de pornô chanchada. Na amigo, a passada era toda hora, umas cenas longuíssimas. Não lembro. Ele dedando ela na carruagem, depois a primeira vez dele. Ela fica lá com os peitos pra cima, ele chupando ela. É porque isso é uma coisa que eu e Zanon, a gente também acha. Que os episódios são muito longos e sem necessidade. Isso aí é o maior entrave pra mim. Porque quando eu vejo aqueles episódios de 50 e tantos minutos tudo, eu falo... 50 e tantos, todos os episódios têm mais de uma hora essa temporada. Olha a ideia, meu amigo. É, são muito longos. Porque os livros são curtíssimos. Todos os livros. E ainda faz 8 episódios de uma hora... É, não tem motivo, assim. É muito longo. Mas eu acho que essa segunda parte que agora... Porque terminou com o Benedito pedindo pra Sophie ser amante dele, né? Porque como ela é uma empregada, né? Ele não pode se rebaixar a isso, né? Exato. E aí ele falou assim, então seja minha amante. Aí acabou aí. Aí quando ela for aceitar, porque ela vai dar pra ele de qualquer jeito, aí eu acho que vai começar a parte pornô do negócio. E você leu esse livro também? Eu li todos. Meu Deus. Menino, os livros são super curtinhos e gostosinhos de ler. Eu li muito rápido. Vamos nossa leitura. Saudade de ser leitura. Eu gosto que a temporada vai ser de Eloise mesmo, né? Finalmente. É. Né? Exato. Se volta daqui a pouco vai ser Hyacinthe antes de Eloise. Nossa, Hyacinthe insuportável, porque ela o tempo inteiro fica. Ai, não, porque eu quero arrumar um marido. Porque eu quero arrumar um macho. Ai, porque quando eu casar. Porque quando Hyacinthe eu tem um 12 macho, anos. Porque quando eu chupar um macho, nossa, é insuportável. Nossa. Insuportável. É a Heloise, só que querendo macho, né? Nossa, a Heloise odeia muito o homem. É muito engraçado do jeito que ela. Quando junta ela com um cara, ela já faz uma cara de cu. Vamos ver se vai aparecer o homem da primeira temporada, né? Porque é o que apareceu lá no começo que fica com ela, né? Ai, ai. Eu, vamos ver. Mas, tirando os episódios serem gigantescos, é uma série que me entretém. Gostosinho de assistir. Se tivesse 40 minutos de episódio, seria incrível, né? E Jonathan Bailey aparece ainda? Não. Nessa temporada acho que ele não aparece, não, porque ele tava ocupado, né? Fazendo o Wicked, fazendo dinossauro, fazendo o mundo inteiro. Fez a Daphne, né? Não, mas aí eles falaram que eles se dispuseram pra fazer, mas não foram convidados, né? É isso, né? Porque o cachê deve estar alto, né, amigo? O dele, foi né? Igual, foi igual a Melissa McCarthy em Gilmore Girls, né? Sim. Falar, ela tá muito ocupada. Ela fala, ah, não me chamaram. Mas queria que aparecesse, porque assim, a Kate, né, que é a doente, ela é tipo a mãezona de todos eles, dos irmãos, dos coisas, fica... Ela e a Sophie, né, fica sempre muito juntas, assim. Mas não vamos ter essa interação. Meu paizão babudo. Ah, que ódio. Meu papito, né? Queria chamar o Anthony de papito. Meu paizão babudo, que ódio. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Também vimos, né, menino, o grande clássico do cinema moderno, A Empregada, né? E no... Pô, mais um filme baseado em livro, né? É só o, sei lá, 20º que a gente falou hoje. O grande filme da geração, né? Sidney Sweeney aí entregando atuação. E música de Kelly Clarkson, né, gente? Amamos. Deixa eu ligar. I can't breathe. Assim, Sidney Sweeney tá no filme. Quem tá entregando a atuação mesmo é a Amandinha. Exatamente. Mas, menino, esse foi o primeiro filme que eu não odiei Sidney Sweeney. Eu também não odiei, não. Gostei dela. Eu também não odiei, não, mas eu continuei achando ela uma atriz qualquer bunda. E as pessoas achando um grande impulso. Não, ela é péssima. Eu acho ela é péssima. Amigo, na cena da porta, ela falando todo um texto pro cara e a expressão dela não muda. Não muda, o tom de voz não muda, sabe? Tipo. Ela tá passando dopada o tempo todo. É. Eu acho que assim, ela não comprometeu, tanto que não. Quando a gente saiu eu falei, pra mim ela tá ok, mas é que a Amanda Seyfried tá tão maravilhosa, e o cara também, eu achava que esse cara era só bonito, né, que de fato ele é muito bonito. Meu Deus. Mas ele quando bonito. Ele dá a virada do filme também, ele foi muito bem. Sim. Ah, eu comecei a pescar a virada, né, quando ele começou a se envolver com ela, eu comecei a pescar a virada. Eu pesquei só muito perto da revelação. Eu nem pesquei. E eu achei que a revelação ia ser, porque quando eles começam, né, que a Amanda sai da casa e tal... Eu achei que eles iam revelar que a Amanda Seyfried também tinha sido empregada dele. Que foi tipo quase que ela... isso, né? É, foi quase isso, mas assim, achei que ela ia chegar lá, ela ia estar naquele quartinho, igual ela, desde o começo isso aqui. E aí depois virou a esposinha troféu e aí ia passar o legado, né, das empregadas. Menino, eu desconfiei, eu achei que era uma coisa tipo, Amanda Seyfried nunca existiu, era Sidney Sweeney com dupla personalidade. Meu Deus! Duas pessoas. Falei, gente, tava muito isso porque elas, vocês são muito parecidas, os cabelos não sei o quê, mesma cara. Toda hora falar isso, falei, gente, mas será que nossa, é isso, amiga, né? Você é muito criativa. Com a roupa, né, também, depois que ela dá a roupa do... Que a roupa serve é, tipo, a Sarah virando a Juliette, né? No jogo, né? Sim. Mas, cara, eu me surpreendi muito com esse filme. Eu não achei que eu fosse gostar tanto, assim. Eu achei que ia ser só um filme, sei lá, meio... pra passar o tempo, assim. Mas eu realmente fiquei mexida. Eu fiquei torcendo, sabe? Tipo, emocionalmente envolvida. Isso foi muito... bom, porque é difícil o filme fazer isso comigo, então achei bem bom. Eu acho que depois, na hora que tem a reviravolta e conta tudo, eu acho que dá uma caída um pouco. Porque eu acho que até a hora de contar, ele é muito bom. Eu fico o tempo inteiro assim, ligado, assim, mas depois ele dá uma leve caída, mas não é que comprometa assim, o resultado em geral. E eu fui com a Rafa, que ela leu o livro, né? E aí quando vinha os momentos que ela sabia, ela ficava olhando pra minha cara assim, ó. A Evelyn leu o livro, ela falou pra mim que tem algumas coisas diferentes do filme e que ela acha que eu vou gostar mais do livro do que do filme. Ela definitivamente gostou mais do livro. Mas eu tô bem satisfeita com a experiência do filme, que eu não esperava nada. Eu também esperava uma farofa, mas é uma farofa boa, né? Uma farofa boa. E o fato de poder ter uma continuação, como os livros têm continuação, então... Mas eu achei um pouco. Né? Sim, eu achei um pouco ela virar assassina de marido profissional, né? Sim. Exato, virou mas... justiceira. Pois é. Poderia ser uma série, eu acho, se fosse a Malu Mother deles, né? Exato. Justiceira dele. Não, e ela vai. Porque a história do segundo livro, né? É diferente da onde terminou o primeiro, né? Sim. Como é que é? Como assim? Não, porque terminou ela indo pra essa casa lá e tal, né? Mas pelo que eu tava lendo da sinopse do segundo livro, é tipo uma outra história de marido e mulher. Então eu acho que tipo ela vai evoluindo até chegar nessa segunda casa aí. Entendi. É. E ainda tem o conto, né? O casamento da empregada, uma coisa assim. Né? São três livros e um conto. Três livros e um conto, né? Agora sim, essa querida... Ela casa com como é que é o nome do homem lá mesmo? Com o grande Michele Moroni, que não tem nenhuma fala no filme. Nada, nossa, né? Quando vocês falaram que ele não aparecia quase no filme, achei que ele ia morrer no começo. É que dizem que no livro ele é mais importante, né? Ele tem participação nas coisas. Tanto que ele não fala inglês no filme, no livro, né, Disney? Ele já fala na primeira cena que ele aparece. Que aí, se ele aparece duas cenas, é muito, né, menino? Uhum. O homem do jardim? O homem... É, 365. Ele realmente, assim, foi o personagem mais avulso que eu já vi no filme na minha vida. Que entrou muito calado. E assim, susto só, né, menino? Esse filme é uma aula de cena de sexo. O que Pillion não conseguiu fazer, né? Sim. Esse filme aí, meu amor. Ele ali no quarto com o Cisne arrancando a roupa dela. Nossa. E depois no banheiro. Agora, uma coisa que eu achei mais interessante do que tinham no livro: eles falam que quem é conivente com elas no final do livro é o pai da primeira noiva do cara. E aqui no livro eu gostei, no filme eu gostei que eles mudaram pra irmã, né, a policial. Pai do... sim, que é a mocinha aqui. Mas que eu achei um pouco demais, um pouco How Convenient demais. Mulheres Unidas, Amanda! Eu achei. Somos mulheres, somos amigas, somos irmãs. Não, eu achei incrível. O How Convenient é exatamente a policial que está convivente. Cidade pequena é assim mesmo. Nova York, né? Bem é tipo um bairro. Cidade pequena é assim mesmo. Eu acho que assim, quando você pensa que é o diretor de Pequeno Favor, tudo se explica. Exato, grande Paul Feig. É esse cara? Uhum. É o Paul Feig? Amassou. É o Paul Feig. Amassou mais uma vez. É isso. Grande Paul Feig. Ele sabe fazer esse filme farofa. Né? Agora, espero que ele volte pro segundo. Como é que fala? Teste, não sei o que. A teste dou fé. Com certeza. Né? Espero. Espero muito que venha o próximo. Agora falam que essa moça Frida McFadden, ela é bastante... Ela vende muito, né, claramente, mas que ela é uma escritora bastante limitadinha, assim, que ela sempre meio que dá umas twists, umas fórmulas, assim. Eu não li. Ai, amigo, mas se eu for limitado e ganhar vários dinheiros, né? Por que não, né? Why not, porque, né? O que eu fico um pouco assim quando eu vejo um livro dela na livraria é que as capas são todas idênticas, né? Sim, isso é verdade. Fico bem confuso. A pessoa que não se importa. No chat GPT. Sim. Mas eu vou ler o livro, de qualquer forma. Agora, talvez eu ouça o livro. Talvez eu não leia, talvez eu ouça. Eu tô conseguindo ouvir mais do que ler, mas... Só pra, assim, pra entender o que é diferente, por ter gostado. Eu gosto dessas histórias de revenge, assim. Então, eu sei que eu vou engajar. Eu gosto de revenge. Já assistiu revenge? É sério. Assisti todinha. Eu assisti também. Né? Saudades do Bananiel. Saudades. Mas casado com a nossa Emily até hoje, né? Olha aí. Ah, é? Ainda estão juntos? É. Sim. Amor. Eu achava que você tinha separado. E a cara dele acabou também. Olha aí, a Van vai patrocinar a Copa na Globo. Porra! Oh. A Globo também é tigrinho, é a Van. Mas o Luciano Hang lá, o careca, né, a cabeça de piroca, soltou uma nota dizendo: a Avan sempre foi transparente em suas posições. Há anos a empresa não veicula publicidade nos telejornais nacionais da Rede Globo, por não compactuar com o jornalismo da emissora em nível nacional, e assim seguirá. Por outro lado, a empresa confirma sua participação como patrocinadora da Copa do Mundo na emissora, por entender que o futebol é uma paixão nacional, mobiliza o país e une famílias. Meu Deus. Eles se venderam? E ele pagou 235 milhões, tá? Cara, pelo menos foi sincero. Não tentou passar o pano. O idiota é a Globo, que aceita por qualquer lixo. Ah, amiga, 235 milhões eu também aceitaria. Pode me chamar de... Ah, é que a Globo tá passando fome também, né? Tá vendo? Eles não conseguiram vender o BBB Experience muito lá, né? Não é, Janão. Sabe por que que é? É que o Bolsonaro cortou a mamata da Globo. Então a Globo tá em situação de barril. Então tá aceitando qualquer coisa. Precisando de ajuda. Precisando de ajuda. Estão falidos, né, os bichinhos. Tadinho, dá uma pena. Os pobres. Ainda mais agora que o Mercado Livre vai ser cancelado pelos fãs da Sarah. Então, aí vai cair o patrocínio, olha, vai ficar triste também. Todo dia é dia de Mercado Livre, né? Passou aqui na minha TL que 65 mil pessoas cancelaram o Globoplay depois que a Sarah saiu, hein? Puta, agora sim. Agora acabou, hein? Acabou. Fecha tudo. O que eu descobri é que uma menina que trabalhava comigo lá na empresa, ela foi pra Globo ano passado, né? E esse ano, ela que tá fazendo aqueles vídeos que os eliminados fazem engraçadinho quando vão fazer o bate-papo BBB. Ela que faz. Aí ela postou semana passada o vídeo dela nos bastidores fazendo vídeo com o Brígido. Eu falei, sai daí, garota, você mora. Falei, você vai receber adicional de salubridade? Tem, né? É, tem que ser. Ai, ai. Amigos, seguindo aqui, né, já falamos de empregada. Vamos falar de A Beleza, né? The Beauty, Lindos de Morrer. Lindos de Morrer. Ryan Murphy, inclusive, que tá com uma série pra estrear já nas próximas semanas aí, né? Que é o American Love Story, né? Vem aí também. É? Acho que estreia. Agora, esse mês agora, de fevereiro, no mês de março. É de gay? Vai cada temporada falar uma grande história de amor americana, né? Ah, pode crer! Nessa temporada é da Carolina, não sei das quantas, e o Ferraz. Filho do John Kennedy. Não é o Kennedy o que morreu? Não, é atual. Não, é atual. Ah, que bom, né? Pra quem vai ver. Ela todo mundo pedindo. A Carolina Ferraz com o Kennedy plano? Ai, nossa, queria muito. Porra, podia ter feito... John F. Kennedy e Carolyn Bessette. Tá bom. Podia ter feito coisa, né? Benny Blanc e Selena Gomez. Selena e Faustão, né? Selena e Faustão. Shawn Mendes e Ana Maria. Amigo, na verdade, quando a gente estiver ouvindo isso aqui, a série já estreou. Estreou dia 12. Foi estrear onde? Disney? Disney Plus. Eu vi o comercial no Disney Plus, meu Deus. Isso aí. Né? Eu não lembrei. Ai, ai, eu sempre amo. Fazer uma história de amor de viado, né? É porque tudo o resto dele tem coisa de viado, né, amigo? Então tava dar uma respirada, né? Dar um respiro. Podia fazer Breno e Marcelo, né? Sei lá. Boa. É um casal que se beija pouco. Gil e Lucas penteado. Meu Deus. Porque The Beauty, né, menino? Acho que só eu e Zanão seguimos, né? Eu vi. Grande... Eu tô vendo. Tudo? Tá vendo? Tô vendo. Entendi. Seguimos aí. Infelizmente. Eu só ouvi que saiu agora, né? Saiu um hoje agora, né? Ah, saiu um hoje. Aí não saiu tinha um como hoje, a gente ver hoje, eu não vi, não. Né? Mas e aí, amigos? Vocês estão gostando? Estão entendendo alguma coisa? Assim, esse episódio da semana passada deu pra gente entender melhor, né? Porque mostrou lá o flashback, né? Porque eu imaginei que aquele velho escrotíssimo era o Ashton Kutcher, né? Mas, menino, imagina você tomar a substância lá e você virar o Ashton Kutcher, né? Você fala, pô, eu era feio mesmo. Eu ia falar, eu quero meu dinheiro de volta, por favor. É isso que eu pedi. Porque, assim, os caras estão virando, pô, deuses gregos. Aí o cara vira o Ashton Kutcher. Porra. Complicated, né? Complicated demais. Assim, cara, complicado. Porque é mais uma farofa do Ryan Murphy pra mim. Eu não vejo uma crítica muito bem construída e profunda e, meu Deus, tempos de Monjaro, né? Não tem, tá? Não vejo tempos de Monjaro, né? Pra mim, é uma cópia da substância farofa, menos cult, menos crítica. É como se você pegasse a substância, espremesse e nessa espremida saísse toda a parte cult e crítica. Não, ele faz uma miscelânea de coisa. Ah. Eu acho que tem mais sentido o que acontece na substância dessa série do que na substância normal do filme. Ah, não, tudo bem, tudo bem. Eu, assim, apesar de não fazer sentido nenhum... Não faz sentido nenhum. Você fica, você entra num casulo e você vira uma outra pessoa. Isso. Aí do nada você bebe água pra caralho, fica com... Explode. Como diz o Zanon, o Ben Platt, inclusive, no episódio lá, ele mudou de raça, né? Sim, exato. É, virou um latino, né, do nada. Virou exato. Latino do nada, pode crer, concordo. É, eu acho que assim, o problema pra mim é que essa série ela não anda. Apesar dela ser a farofa e tal, ela não anda, porque é só... O cara vai lá, transa com alguém com o vírus, vira casulo... Fica bonito, explode. Aí vai pro próximo. Aí agora tem a mulher dele. Eles podiam ter feito, tipo, uma série de investigação disso. Tipo, eles já estão me contando do outro lado. Se eles não me contassem, me contassem aos poucos, junto com o Evan Peters lá, sobre o que, que era isso, ia ser muito mais interessante a gente descobrir aos poucos. Mas a gente sabe toda a informação dos dois lados, quase. É, não tem muito pra onde andar. Eu acho que demorou um pouco pra gente sair desse ciclo. Porque é muito simples de entender, gente. Uhum. A pessoa transa e aí ela passa essa substância pra outra pessoa. E essa outra pessoa se transforma numa versão perfeita dela mesma. E aí coisas acontecem, a gente não sabe ainda por que, que as pessoas explodem, por que, enfim, porque isso tá fora de controle, mas... Uhum. É isso. Isso, em um episódio, no episódio piloto, já fica muito claro. E a gente tá o quê? No quinto episódio, sei lá, e a gente não tá vendo... O Dutch vai botar água na mistura agora, pra terminar de fuder o rolê. Sim. Mas a gente ainda tá vendo isso. Vai levar lá pra Fundação FEET os remédios, né? É, exato, ele mandou botar água, falou, bota água pra render mais. Sim. Porque ele quer dinheiro, né? Ele quer fazer dinheiro, exato, mas pelo que a gente entendeu, é porque a galera que faz a aplicação do The Beauty, eles vão fazendo a manutenção e por isso eles não têm os efeitos adversos do de explodir e tal, né? Tipo o Aston Kutcher, o Anthony Ramos, né? Eles vão fazendo a manutenção. E a galera que pega pelo sexo não tem isso, né? É por isso que eles têm os efeitos colaterais até explodir. Porra, você virar o Anthony Ramos também, triste, né? Ai, meu Deus do céu! Então... Ai, gente, mas vamos lá. Temos alguns personagens bons nessa série, que pelo menos me divertem muito. Tem a mulher do Ashton Kutcher. Toda vez que ela aparece pra mim, eu fico rindo daquela mulher. Debochando da cara dele, me debochando da cara dele. A mulher, pô, a velha. A velha da lancha. Ah, tá, a velha que aparece no episódio passado. Isso, ela aparece no flashback no episódio passado e no episódio isso. Anterior ela aparece na lancha com ele. Só que ela. Eu nem ficou. Reparei. Nossa, nem reparei também. Gente, eu reparei ela sempre lancha. Tem uma tirada boa e. O Anthony Ramos também, pra mim, tá sensacional, como esse assassino tarantinesco aí, maluco, que eu tô me divertindo pra caralho com ele. E o Jeremy Pope também acaba sendo um alívio cômico da série. Eles são doidinhos, né? Sim, eles são um debiloid. Essa é a realidade. Eles são doidinhos. E eu me divirto pra caramba com eles. Agora, a pior parte da série pra mim é Evan Peters e Mulherzinha. Ai, que trocou agora a mulherzinha, né? É, dois chatões, sabe? Não quero saber, por mim, sabe? Não quero. Esquece essa investigação, né? Esquece essa merda. Não, é o que hoje tá pra cursar, você também não entendi. A mulher do Evan Peters, primeiro, ela foi pro casulho e saiu ela igualzinha. Aham! E aí, de repente, tava transformada. É, numa outra atriz. Falei, ué. Pois é. E realmente ficou mais bonito. Quando ela saiu do casulo, eu falei, meu Deus, essa mulher já era tão belíssima, né? Que ela saiu do casulo igualzinha, né? De tão belíssima. É, eu entendi que ela queria pôr peito, e aí o peito dela ficou maior ali, ela ficou com bunda e tal. Mas depois ela vira de novo, é porque é uma nova evolução da mistura. Uma nova mulher. Uma nova mulher. Agora, por que o Anthony Ramos não toma esse negócio? Que ele precisa muito. Mas ele já tomou. Ele já tomou. Não, amigo, não. Ele não tomou, não. Por isso que eu falei que virou Anthony Ramos. Ele não tomou. Ele já tomou. Não é possível. Eu vou fazer. Ai, ai, perdi essa parte, então. Dormi nessa parte. Ai, que ódio. Mas aonde isso vai chegar, eu não sei. Porque, assim, a gente, como o Zanon falou, a gente já sabe tudo dos dois lados. E agora é meio que o Ivan Peters tentando... salvar a mulher dele. Não, não só salvar a mulher dele, mas, assim, expor essa corporação que vende essa substância... ou parar essa epidemia de pessoas explodindo, eu acho que isso é de interesse da própria corporação, porque tá vazando informação, né? Uhum. Então, não, e também, com certeza, vai dar merda essa mistura com água que o Ashton Kutcher mandou. Ah, sim, também. Vai dar merda com toda certeza. Com toda certeza. Entendeu? Mas tô vendo. Vamos, assim, por enquanto. Não, agora que só faltam 4 pra acabar. É, vambora. Vamos pra frente. Mas... é, eu vejo trabalhando, nem prestando atenção e é isso. Recomendei pra alguém? Não. Não cometeria esse crime, né? Eu não fui obrigado a ver o piloto. E aí ele falou: bota aí o segundo pra gente ver. Aí a gente foi vendo. Mas não tô recomendando pra ninguém, gente. Se você quer. Tem outra coisa pra ver? Daquela lista de coisas pra ver quando tudo do mundo acabar, veja outra. Não veja The Beauty, não. Mas se você tiver nada, nada, nada pra ver, bota aí o piloto, vai que. Eu vou. Vai que engaja. Ai, ai. Mas agora é aquele momento, amigos. O que vocês viram que eu não vi? Me contem. Ah, impossível, né, amigo? Você vê? Amigo, o que eu vi, você viu, então. Que ódio. Deixa eu pensar. O que vocês viram que eu não ouvi? Contem pra mim. Eu quero saber. Tô curioso. Conta pra tia, né? Conta pra tia. Porque eu também só vejo coisa velha, né? Porque... deixa eu dar uma olhada, né? Se tem alguma coisa que eu vi. Uma olhada. Enquanto vocês olham aí, eu vi a nova série daquele Coco, né? Daquele Coco? Aquele Coco. Que ela tá viciada em fazer agora essa série de... espionagem, mistério, né? Ela tá viciada. E aí, ela produziu uma série chamada Vanished, que é uma minissérie em 4 episódios, né? Já foram dois episódios. E aí é ela e o Sam Claflin, né? Eles são namorados e eles estão indo ter um fim de semana romântico numa cidadezinha na França. E aí, quando eles estão no trem... viajando pra essa cidade, ele sai pra atender uma ligação e desaparece. E aí ela decide investigar por que que ele desapareceu, né? Porque ele trabalha numa coisa meio Médicos Sem Fronteiras e tal. Ela é arqueóloga na Jordânia. E aí ela começa a investigar, encontra uma jornalista que vai ajudar ela. E aí no segundo episódio ela descobre que, na verdade, Sam Claflin trabalha numa organização de tráfico humano. Eita. E aí, agora só faltam 2 episódios, aí eu vou assistir, né, gente? São só 4. E pra quem tem, obviamente, né? Eu não tenho, mas eu, né, assisto de outras formas. Tá no glorioso MGM Plus. Vocês viram o Cavaleiro dos Sete Reinos? Amiga, eu vi o primeiro episódio, achei uma chatice sem fim. E depois não tive coragem de dar play no segundo. Eu vi o primeiro e jurei que veria o segundo e já tá no quarto. O cara cagou na sua cara! Amigo, que foi aquele barro? O cara caga na sua cara no primeiro e no segundo, o começo do episódio, é um velho com uma piroca gigante também na sua cara. Pareceu um elefante, meu, dar o print, né? E eu falei, gente, o que tá acontecendo com esse velho? Elefante. É minha irmã, né? Socorro. Aí eu jurei que eu ia ver o segundo e tá lá, ó, até o quarto eu... Menina, eu tô assistindo, né? Eu acho que, assim, eu tava, não, meu Deus, empolgado, mas queria ver porque eu gosto do universo, né? Sempre gostei, né? E tu leu o livro, né, amiga? Li o livro. Lembra alguma coisa? Nada, mas tô aí, né? E aí o primeiro e o segundo episódio são bem ruins mesmo, chato, e aí tem essa comédia pastelão. Aí o terceiro dá uma melhorada, porque foca bem no menino, assim, e eu acho o menino muito carismático, eu acho ele muito mais legal de acompanhar do que o bobão gigante. E esse terceiro episódio foi bem bom, assim, agora o próximo episódio já vai ser a luta, e tem o último episódio lá que fala que acontece uma grande coisa, mas eu não lembro o que acontece. Mas assim, deu uma melhorada, deu uma melhorada do que tava no começo, eu acho. Os dois primeiros são bem ruins, o terceiro já melhora e o quarto é melhor. Então. É, eu tá aqui. Tá aqui, eu não tirei da lista. Quando eu tiro lista, que é o problema. É, eu gosto que explica. Também. Eu gosto que explica um pouco da família. Aí tem os que não tem dragão, né? Tem que se. Tem os Targaryen de cabelo escuro, né? Que não tem na série normal, né? Porque é filho de mistura lá das raças. Aí as armaduras são bonitas, assim, tipo, a armadura do cara que é Targaryen, o capacete, a cabeça de um dragão. Tem umas coisas bonitas, assim, de ver, mas de história mesmo não tem muita coisa, porque o cara tá no mesmo plot desde que ele começou, porque ele, do negócio lá do cavaleiro, se ele, aí as pessoas desconfiam se ele é cavaleiro ou não, que eu acho que ele não é. Eu fiquei esperando ele pegar o rei lá, né, quando ele sai pra dançar com o rei, eu fiquei achando que ele ia pegar o rei, mas não veio aí. Não vai pegar. Permite. O rei é o parente do rei viado lá da série, né? Então, né, você já acha que espera, né? Exato, eu fiquei. Mas acho assim, interessante, eu ainda vou acompanhar, vou ver, mas. Porque são 6 episódios, cada episódio é meia hora, não é nem uma hora. Então dá pra acompanhar rapidinho. É. E tá fazendo tem uma coisa. Sucesso? Hã? Tá fazendo. Amigo, só se fala de outra coisa, né? Só se fala de outra coisa. Mas tem uma coisa que eu e a Amanda assistimos. Opa! Eu falei que a gente ia comentar meu namorado coreano. Olha aí, meu namorado coreano, verdade. E aí? Ai, viado, eu odeio muito homem coreano. Na moral. Assim, eu já tinha um preconceito, né? Agora eu tenho um conceito. É isso. Homem coreano é muito esquisito. Olha, homem no geral. Não, sabe? A mulher brasileira também não tá muito atrás, né? Não, mas a mulher brasileira entrega entretenimento. É. Pegaram assim, pegaram 6 mona que namoram online com um coreano. Uhum. Então vamos levar vocês para encontrar esses namorados, né? Uma delas já fez um intercâmbio na Coreia, uma coisa assim. E aí ela começou a namorar esse homem lá na Coreia. E aí voltou pro Brasil e namorava online. E aí foram mandar essas meninas pra Coreia pra encontrar essa gente, né? E uma dessas meninas não namorava. Ela fala, ai, quero encontrar um grande amor, né? Porra, encontra no teu país, né? Vai lá pra Coreia encontrar alguém. Porra, pelo amor de Deus. É porque ela, na verdade, ela morava na Coreia e a mãe dela abandonou ela. Tem um grande plot, assim, que a mãe dela ficou e o pai dela foi pro Brasil e a mãe dela nunca procurou. Resumindo a história dela, não tem nada porque a gente acha que ela vai encontrar a mãe dela, tudo, mas não tem nada porque ela não sabe nem por onde começar. Então, ela tá lá só pra encher linguiça. Aí tem essa mona que foi pra Coreia e foi pro Brasil e namorou online, que encontra esse cara e ele pede ela em casamento. E eles se casam, né? O último episódio eles se casando. Então, assim, é um casal que deu certo. E ele era bonitinho, né? Não era feio, não, esse homem. É, porque e ela também ainda tem isso, né? Não são caras que são assim, meu Deus, que caras incríveis, perfeitos, lindos, maravilhosos. Eu preciso viajar o planeta inteiro pra encontrar com eles. Mas tem uns bonitinhos, os mais. Tem uma que é da menina, que é uma morena, que eu não lembro o nome dela, que ela vai encontrar o cara que ele Marciane. Parece um armário de tão enorme, o coreano. Meu e ele Deus. É lindíssimo. E aí, mas só que ela e ele não tem assunto fora da internet, né? Não, eles ficam. Ah, esse é o vídeo do episódio. Horas. E aí ele chama ela pra ir pra academia com ele, ele lá de regatinha, com os braços gigantescos. E ela não sentindo nada. E aí depois ela encontra um outro namoradinho horroroso coreano. Que tem um mentiroso também, não tem? Tem o da mulher que tem filho. E aí ela namora esse cara e aí ela tá indo pra Coreia pra quê? Pra contar pra mãe do cara que ela tem uma filha. Só que ele começa. E aí ela emprestou dinheiro pra ele. E aí a gente descobre que ele é viciado em jogo. Sim. Nossa. Que aí ele gastou todo o dinheiro da família, não sei o quê. Nossa, é um fuzuê. Não, e ele fala pra ela que não, que agora eu tô melhor e tal. Então você vem, que vai dar tudo certo. E aí, tipo, no primeiro episódio ele já conta que era tudo mentira, que ele tava jogando de novo. Aham, tá na bosta. Olha que ódio, gente. Eu nem sei se eu me desbanco do Brasil pra Coreia. Amiga, não me diz banco de São Bernardo pra São Paulo, imagina pra Coreia. É verdade, eu não vou daqui pra Niterói. Já fui, né? Eu também já fui, mas né? Mas tudo tem limite, né? Hoje em dia, né, amiga? Não estamos indo. Né? Ah, meu. Eu acho que o problema disso é essas meninas que assistem muito drama coreano, escuta K-pop, elas idealizam o homem coreano. E aí chega lá e é umas bosta, né? Porque homem é a mesma coisa, né? Não é o homem do filme. Ah, pois é, toma uma ilusão de que o cara, como é de uma outra cultura, que essa outra cultura vai fazer dele uma grande moça. Não vai. É. Mas dá muito nervoso, muito, muito. E aí essa mulher conta, né, pra mãe do cara que tem uma filha. A mulher, ah, tá bom, pra mim eu ganhei uma neta. E a gente achando que o grande moço era a velha e o problema é o filho, né? Sim, coitada da velha, levou a culpa que não era dela mesmo. É. E o cara caga na cabeça da mulher e eles terminam junto ainda no final. Ah. Mas é uma otária, né? Sim. E tem uma outra bonita que namora um menino também que é bonito e fica numa frescura que nem beijar na boca eles beijam. Ai, que preguiça, porque, meu Deus. Porque a cultura coreana tem isso, né? Porque assim, se você beija na boca, quer dizer que você tá namorando. Batou, e aí... Ai, como namora, gente. É. E aí falou assim, não, gente, é muito íntimo. E deu um beijo na bochecha dele e ele quase morreu. Imagina, então, quem mama sem beijar na boca, né? Né? Olha aí. Tá o Grindr deve funcionar lá, né? Ah, sim. Ai, ai. Mas é, gente, é uma farofa, você odeia todas as pessoas desse reality show, você não torce por ninguém, você só torce pra que todo mundo se passe se fuder. Exato. É pra passar ódio. Uhum. Torce pra acabar, né? Ah, tem tanta série que a gente não torce por ninguém hoje em dia. Sim. A gente odeia todos os personagens. Mas tem, inclusive, né? Uhum. E vocês viram o famigerado dele, dela, que tá todo mundo... Eu vi. Não. Eu vi só eu vi estreou, o né? primeiro episódio, que eu tava com muito sono, falei, ah, vou deixar pra outro momento. Mas não vi muito. Não spoilers, quero só saber se vocês gostaram. Competente. Eu amo competente. Ah, amiga, eu acho uma série ruim com um final bom. Olha. Eu acho que ela é a mesma vibe do All Her Fault, assim. Discordo. Vai falar, porque assim, me indicaram ela. Discord aí na sua casa. Não, porque me indicaram ela falando assim: ah, é tão bom quanto a foto, isso aqui. Eu fui ver, mas, mas o que que eu falei pra você, amigo, quando você me perguntou? Que as pessoas estavam falando isso por causa do final da série. Por causa do final, mas é por isso que eu tô te falando que eu discordo. Eu acho que a vibe da série em si não é nem parecida. Eu acho que o final tenta ser. Mas eu acho que assim, a série em si, ela é uma série bem desinteressantezinha. Chega no final, dá um up. Eu falei pra você, quando você me perguntou, eu dei minha opinião honesta e foi exatamente. Mas você tá falando agora que é bom que nem All Her Fault? Porque pra mim, All Her Fault e elas são duas séries medianas, assim. Né? Eu gostei bastante. Que tem bons momentos e momentos fracos. Elas oscilam muito, assim. No caso do All Her Fault, eu acho que ela começa bem, aí ela vai e tem um final bem legal. Essa eu daqui, acho que, ela por começa exemplo, bege a... e no final ela... Plau! É, então ela é bem bege. Mas eu acho que assim, o final de All Her Fault é muito mais bem costurado e com menos furo, com menos coisa pra você questionar do que a dessa. Eu acho que essa... Você fala assim, ah, legal, gostei, mas se você parar pra pensar 2 segundos, você quebra tudo. Quando a Mandy assistir, a gente comenta com spoilers, mas eu acho que... O que eu ouvi também da galera é que... Ouvi pessoas dizendo que gostou da série como um todo, e ouvi pessoas dizendo que não gostou do final. Ah, é? É. E aí eu falei... Acho que o final é o melhor. O final é melhor. Vi, então, enfim. Ainda vou ver. É melhor. Então aí eu trago pra gente comentar de novo. Boa. É o melhor, sim. E assim, eu né, falei... gente, a Tessa Thompson, ela é muito sem carisma, né, Fabi? Ela é muito sem carisma. Ela não serve pra ser lead. E eu acho que realmente o único papel da Tessa Thompson que deu certo era a Valkyria, porque era uma translocada bêbada e tal. Porque essa aí... Ela é bem sem carisma real. Concordo, amigo. Concordo. Acho que a gente pode falar também... Grey's Anatomy voltou em janeiro, né, amigos? Ai... Com grandes episódios emocionantes. Nossa, que eu animação. Acho que eu não vi uns 3 aí, mas pode falar, porque... Mesma ah, então eu vou esperar você ver. Não, amigo, pode falar. Não, vou esperar você ver. Fica mais mas eu vi os primeiros. Comigo. Mas eu não vi também. Como se eu tivesse prestado atenção, né? Não, porque é muitos dramas nesse começo de temporada, né? Que é Jo quase partindo dessa pra uma melhor, né? Ixi. Steve, né? Descobriu que tava com câncer no episódio, no outro já tava curado. Vitória do bem. Né? Sobre isso. E você descobriu se o ator tá bem também? Ele tá bem, graças a Deus. Olha. Tá bem. E também tivemos o grande episódio que marcou essa temporada agora, esse começo de temporada, né? Essa volta. Que foi o episódio todo focado na irmã drogada de Dr. Boca Murcha, né? Ah, isso eu já não vi. E todo mundo ficou assim, meu Deus, que momento. Que ela chegou com as crianças, né? Exato, com o sobrinho de Boca, e Boca não sabia que ela tinha mais um filho. Boca ficou chateada. Exato. Mas depois a gente fala de Grey's Anatomy, não tem problema não. Você tá achando bom? Não. Tô achando porque assim, não tá dando nem pra rir das coisas. Tô achando que realmente chegou naquele ponto. É, um ponto perigoso. Não sei. Ponto perigoso. Doutora Sidecut tá pegando o homem agora, Pompom, né? Finalmente, doutor Pompom, né? A Adelaide não sabe se vai ou se fica com o marido de Meg, né? Pô, e tá, passou da hora já, hein? Semana passada tivemos a volta de Doutora Edson Montgomery, né? Olha aí. Passada não, retrasada, que semana passada não teve. Volta de Doutora Edson Montgomery. Aí. Para brilhantar. Abortou? Não, tirou a Amélia da aposentadoria, né? Olha aí. Tirou a Amélia da aposentadoria. Vitória do bem, de novo. É isso. Mas antes da gente ir para os comentários, eu só queria falar que eu contei para o Zanon, né, que a minha mãe... Eu já falei pra vocês, minha mãe é viciada em doramas, né? Doramas e K-dramas. Aí sempre que ela vem aqui em casa, sim, ela fica assistindo coisas na minha TV, né? Aí outro dia ela veio aqui em casa e começou a assistir uma série que é chamada Pro Bono, né? É uma minissérie, na verdade, com 12 episódios. E aí eu fui vendo junto com ela enquanto trabalhava, ela viu 2 episódios. E menino, eu acabei assistindo a série inteira. Nossa, realmente... surpresa! Impactado. Chocando ninguém, né? Caraca. Primeira vez que eu vi um K-drama inteiro. E eu achei bem legal. Inclusive, vou recomendar para Amanda Nudes, de Aguiar. Olha aí, sério? É, cada caso dura 2 episódios. Uhum. Né? Cada caso dura 2 episódios. E são sempre os casinhos legais, assim. Tipo, o protagonista, ele é bem cínico, né? Ele era um juiz, que aí ele deixa de ser juiz porque ele é acusado de corrupção. E aí ele vai trabalhar no escritório de advocacia de uma ex-namorada dele, atendendo esses casos pro bono. E aí, cada 2 episódios tem um caso diferente. Tem o caso do menino, que ele, por causa de inadimplência do hospital, ele nasceu paralítico. E aí ele processa a própria mãe, porque ele acha que a mãe dele não queria que ele tivesse nascido. E aí vai desenrolando, e assim, é muito legal, assim, de verdade. Os personagens são muito interessantes, né? Principalmente o protagonista. Mas foi a primeira vez que eu vi uma série coreana, assim, toda, tirando o Round 6, né? Obviamente. É, acho que também foi uma, tirando o Round 6. Primeira vez. Ah, eu vi algumas, mas não vou lembrar quais, então. É isso. Eu amo. Vamos para os comentários, então, amiguxas? Vamos! Temos comentários. Eu vou ler os comentários dos últimos Sassy Show aqui também, né? Que a gente não sabe se vai ter Sassy Show mais, porque a audiência foi patética, então acho que eu não vou ter tempo mais, gente. Pô, vocês estão pedindo programa e... Olha aí. É, gastou nosso janeiro. Olha aí, né? Tá vendo como a audiência foi às piorais e a gente podia ter economizado. Sim. Mas tivemos os fiéis, né, amigas? Tivemos os fiéis aqui. Começando aqui com... no episódio 31... né, que foi nosso do BBB Continua Movimentado, que menino Leonardo Santos disse assim, não me façam querer assistir BBB a essa altura do campeonato. Ótimo episódio, meninos. Eu amo. Aí, ainda nesse episódio, temos aqui a Eumeneva, que ela disse assim, eu escutava esse podcast lá em 2017, 2018. Falavam muito de Grey's Anatomy. Ainda falamos. Pois olha, é. Simplesmente caiu no meu esquecimento. Que absurdo. Que absurdo. Semana passada, eu sonhei com a voz do Sasser. E acordei toda lavada. E tentei lembrar de onde era. Ai, será? Igual o Roberto Carlos. Como que eu me converso? E tentei lembrar de onde era. Demorou, eu lembrei que era do Logado Cast, mas here I am. Loucura, meu Deus. Nunca tarde. Bem-vinda de volta, Eumeneva. Bem-vinda de volta, tá? E aí, agora comentários da edição 32, né, que foi o nosso É Preciso Ter Fé. Fizemos aí um programa diferente, né, pra galera. Comentário aqui da Beck dizendo: eu acho que vocês têm ideia do quanto é necessário esse tipo de conteúdo. Eu também cresci em um ambiente protestante, sinceramente, se você não tiver acompanhamento psicológico, quando sua mente percebe o buraco que você está, você surta mesmo. A prisão mental é mais forte do que existe. Obviamente, não é sobre fé. A prisão é na doutrinação, dogmas, etc. Assim como a Amanda, minha mãe também sempre fala em discernimento e ao mesmo tempo tem preconceitos religiosos dela. Eu nasci em uma família protestante, mas passei internamente por tantos questionamentos que não consigo mais nem entrar numa igreja. Tinha dias que eu nem conseguia fazer nada, de tanto que minha mente queria só ficar analisando a minha vida. Eu acho que se não tivesse acompanhamento psicológico, eu já teria surtado. E aí a Amanda até respondeu a ela lá. Fofo. Mas temos aqui Isabela Marques. Amei muito! Eu sou ex-crente e foi muito bom ouvir vocês falando sobre. Amei relembrar as fofocas e saber de outras do mundinho gospel. A gente trouxe aqui. Tem as fofocas. Aí o Meneva dizendo: EBD é a única coisa que sinto falta. Amiga, EBD de manhã, eu não sinto falta nenhuma. Eu tenho vontade de morrer quando eu tenho. Eu comentei sobre a EBF com ela, porque a EBF foi uma coisa que... foi muito minha infância, assim, eu sempre passava... Eu não ia, porque já era velho, né, amiga? É, não, é, porque eu tive a infância na igreja, então a EBF eu sentia falta, até depois que eu fiquei velho, não fazia sentido mais pra mim, mas é uma lembrança. Olha, boa. Fiam. Aí o próximo comentário aqui é do José Ribeiro, dizendo: um podcast abençoado. Eu cresci num ambiente evangélico e muita das vivências pegou em mim, kkkkkk. Mas assim como a Amanda, a exposição demais me fez me afastar. Amei saber sobre suas trajetórias de religião e como estão agora. Bom saber que dá pra ser evangê e questionar ao mesmo tempo. Amo você. Fofo, José. Fofo. Próximo comentário é do grande ícone, Selmara Trindade. Tá sempre com a gente aqui, pra não perder o costume. Dizendo: gostei muito de ouvir. Sinto que vocês conseguem pegar qualquer tipo de assunto e extrair o que tem de melhor para passar para os ouvintes. Por isso me sinto tão confortável em ouvir vocês. Ai, que fofa, gente. Essa Camara é muito fofa, eu amo. Fofinho. Próximo comentário de Léo Santos, né? O Léo Santos, ele é evangê de uma igreja tradicional. De vez em quando ele posta uns vídeos dele cantando no Instagram, né? E aí ele começa a comentar o comentário dele dizendo: que episódio maravilhoso, carinha apaixonada. Nem tem como negar que a igreja é um ambiente social muito forte, principalmente para quem nasceu em berço evangélico e construiu sua primeira rede de amizades ali dentro. E sei também que é um ambiente muito das vezes tóxico, principalmente na última década, em que fiaram política sem pudor nenhum dentro das igrejas. Mas hoje, com uma pessoa que ainda congrega em uma igreja bem tradicional, achei o meu equilíbrio entre fé, quem sou e o que acredito. Fiquem na paz, irmãos. Vale dizer que Léo, assim como o Amanda, é bissexual. Bissexual. E o último comentário aqui é de um menino que é novo, que ele não comenta muito não, mas ele deixou um comentário bem legal, que é Léo Oliveira, não sei se vocês conhecem. Exato. Sempre com a gente, né? Exato, sempre com a gente. Inclusive, será que a gente tem o áudio do Léo Oliveira lendo o comentário dele? Será? Nada. Vou perguntar aqui, produção. A gente consegue esse áudio? A gente consegue esse áudio? Olha. Brincadeira, Ney, né? Vou ler. Eu leio. Você lê? Então lê, por favor. Deixa eu abrir aqui, que não foi comentando aqui. Eu falei pro Sassá, você tem limite de caractere no Spotify, ele falou, acho que não. Aí eu falei, é 500 caracteres, passei por 3 mil e pouco. Gente, a Milena já terminou de pintar o Jonas. Amo! Gente! Ó, Léo Oliveira comentou o seguinte: já sabia que ia amar esse programa, mas vocês superaram as expectativas. Passaria mais várias horas escutando as fofocas do mundinho pop gospel e as experiências de vocês. Muito triste perceber como lugares que poderiam se concentrar na parte de comunidade e senso de pertencimento acabam sendo tão facilmente sequestrados por algumas pessoas que querem tirar proveito e acabar com a paz dos outros. Sim. Fico feliz que vocês, tirando a Mandy ainda traumatizada, conseguiram encontrar espaços em que conseguem aproveitar o lado positivo sem se deixar abater pelas pressões e culpas. Aliás, me pegou especificamente a parte em que a Mandy fala sobre ter questionado uma das verdades absolutas do que diziam no grupo de estudos e ameaçaram chamar a pastora para esclarecer. E o esclarecimento nunca veio. Que absurdo, né, cara? Eu achei maravilhoso que ela fala um negócio super de boa, tipo, ah, acho que Jesus não faria isso, não. Ela fala, não, como assim? Que isso, garoto? Herege! Aí, trazendo uma experiência cristã minha, preciso dizer que quando era criança entrei no catecismo por causa de uma menina. Bum. Oh! Revelações! É. Acho era apaixonadinho. De 2006. Viu aí? Era apaixonadinho pela Anja e ela estava mega empenhada nesse negócio de primeira comunhão. Chamava as outras kids para fazer as aulas. Não sei se tem outro nome, perdoa meus vacilos. Acho que são aulas mesmo, né? São aulas. Aula de catecismo. E aproveitando a oportunidade para ficar mais próximo dela, fui. Não lembro ao certo porque minha memória já não é a mesma. Eu costumava ser uma cirurgiã. Nossa, Alice Grey. Mas durei muito pouco por lá, porque simplesmente não conseguia decorar o básico para avançar no cursinho católico. Que absurdo. Acho que não sabia de cor nem o Pai Nosso e a Ave Maria. Tenho a vaga impressão de ter sido convidada a me retirar, ou talvez só tenha desistido mesmo. Mas minha jornada religiosa não para por aí. Eu amo, já que depois estudei em colégio marista, onde éramos obrigados a rezar e cantar músicas de recreação gospel de tempos em tempos. O que seriam músicas de recreação gospel, né? Amigo, o... o padre... A Milena deve saber, né, do Big Brother. Deve saber. O mascote, não, sacanagem, o fundador do colégio marista é o Champagnat. E aí a gente tinha umas músicas que eram assim, Champagnat vai continuar conquistando a juventude, era maravilhoso, era bem recreativo. Tinha o Champito, que era o mascote, que era um padrezinho. Tá bom, que não era quem pecar vai morrer, quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer, né? Então, tinha uma que eu acho que vocês conhecem, que ia ser famosa, que era assim, tchap, tchap, tchurará, uou, uou, uou, era muito boa. Oh, era gospel também. Famosa. Mas enfim, Colégio Marista, blá. Lá conheci figuras curiosas, como o Padre Pedô, no jogo, que ficava alisando as coroinhas na frente de todo mundo. Que ódio! Que ódio! E o irmão que tinha voto de castidade, mas era sempre visto nos inferninhos da capital, pegando várias molezinhas. Ele era professor de religião quando entrei na escola e já no ensino médio virou vice-diretor. Quando eu estava para me formar, correram boatos fortes de que ele tinha engravidado a mocinha da biblioteca, que supostamente foi obrigada a fazer um aborto depois de uma grande reunião com o Conselho Mega Evil de Irmãos Maristas de todo o Brasil, que decidiu o futuro dela, fez o que fez e depois demitiu a bichinha. Gente, boníssima. Ah, e continuo aqui com experiências internacionais, hein? Vocês falaram da Hillsong, e já devo ter contado essa história em algum podcast que passou, mas estive nela quando morei em Sydney, Austrália, né? Não Sydney Andrade. E a lavagem cerebral dos showzões de música deles é foda. Cheguei a levantar as mãos para aceitar Jesus no coração. Eita! Quando mandaram. E depois, uma recrutadora ficou me enchendo o saco para me pagar um café e falar sobre conversão. Eu agradeci o esforço, tomei meu chocolate quente pago por Jesus, peguei a Bíblia de brinde que eles estavam oferecendo e dei para minha amiga que me levou lá. Ela não ficou muito feliz, porque era brinde de um ato falso e transviado, mas aceitou. Falando em música, também acabei criando uma afeição pela cena gospel roqueira, graças a bandas que nem sabia que tinham esse viés quando comecei a escutar, porque várias letras pareciam só músicas de amor. Minha fave é o Sweetfoot, que a Mandy citou, mas também amava Vertical Horizon, Jars of Clay, Cutlass, Amberlin e, claro, a icônica banda Kiss Me, Rainha do Toinha. Sem contar, no Brasil, a Legião Urbana Gospel Catedral, que é tudo pra mim. Como já estou aqui há 84 anos, vou apenas deixar beijos gloriosos para vocês e chamem a Luciana mais vezes para gravar. Ouvi dizer que quem viaja com o Sacer ganha um passe. amei seu comentário. Isso foi muito gostoso o programa. Falei pro Sacer, me mandou antecipado, né? Porque eu tava muito ansioso. Verdade, e eu mandei comentando. Early. Pois é, achei muito legal. Early release. A parte da fofoca morria, cara. Eu não conhecia nenhuma das pessoas, mas vocês estavam falando tão empolgados que eu me empolguei junto. Babado. Babado. Se a gente fizer um programa só de fofoca gospel, tem horas pra falar de fofoca, meu filho. Eu adorava que vocês ficaram horrorizando um ao outro, assim, tipo, algum falava uma coisa, a Luciana falava, meu Deus, não é possível. Daqui a pouco ela falava um negócio muito mais absurdo e vocês ficavam o quê? A gente se auto-chocando. Ai, eu amo tanto, gente. Eu amo, amo muito. Mas é isso, foi muito legal mesmo. Gostei bastante desse programa, assim, gente. Espero que vocês não engajam. Poxa. Fracos. Fracos. Mas quem comentou é Reizinho lindo. Demais, eu amei. Tá. Mas vamos então para minhas chances de despedidas, então, amores. Vamos. E aí, vocês, Anão, tem minha chance de despedidas? Amigo, não tenho, a mesma coisa de sempre, né? Mesmo do ano passado, mesmo desse. Mas estamos aí na luta, né? Tô aí lendo. Divulga o site aí que você levou o retorno de Franco Gatuperi. Menino, o Franco voltou, né, no SED, né? Como um grande plot twist, né? Porque nem eu esperava. Ninguém esperava. Ninguém. Todo mundo ficou chocado. Mas foi muito bom. Gente, escutem lá o SED. Que o Léo sabe o número aí que ele vai falar pra vocês. Vai deixar, vai estar passando aqui na legenda. 226. 226. E você, Leozinho, minhas chances de despedidas? Amigo, vou fazer mexendo no mesmo SED, né? Só que por outro viés, que é a revelação que Luciana trouxe pra gente. Meu Deus, deixou todo mundo perplexo. Mudou as bases do Brasil, né? Que é quando a gente tava falando sobre essa questão anal que o SED tem tratado. E aí Luciana trouxe pra gente a barra que ela passou, que ela não sabe cagar, né? Esse problema aí que atinge alguns brasileiros. E aí eu dei um plot twist escarpado dela, porque no meio da revelação dela eu fiz uma minha e ela não entendeu durante o programa. Depois eu vi que ela foi sacar. Eu amo, gente. Ela falou, amigo, como assim era isso? Eu falei, uai, gente, eu percebi que sua reação foi meio blasé, mas eu achei que era só porque você tava muito focado em contar sua história e tal, né? E ela falou, não entendi. Ai, ai, eu amo muito, gente. Eu fiquei perplexo mesmo. A cada conta, a cada coisa, eu ficava mais e mais perplexo. Eu amei você falando, tô me sentindo a Aline quando conto pra Graciane comendo lixo. É isso mesmo. Aqui? Aqui? Ai, gente. Eu amei muito, gente. E você, Amanducha, o que você tem de merchan e despedidas? Gente, eu tô nos mesmos lugares de sempre. No mesmo SED Instagram, também. No mesmo SED nada, que eu tô em vários SEDs já. Não, mas tô dizendo o mesmo que a gente falou agora, você também. Ah, esse sim, estou. E tô aí no Instagram, Mendiguiar, e tô no TikTok, eu já não lembro mais qual é o TikTok. Mas é isso. E o quê? E você tá na ofensiva com os meninos? Hã? Tá na ofensiva com os meninos, TikTok? Não, não tô. Não tô, porque eu não sou tão frequente quanto eles. A única ofensiva que eu tô mantendo é do 319 dias que nós estamos. Também o Sasser sabe tanto, né? Que eu não abro o TikTok, que quando ele me manda as coisas lá, ele depois me manda o link no Telegram. Exato. Ele sabe que eu não vou olhar lá. Não, eu até olho, mas demora um pouco. Não vejo todos os dias. Demora bastante, amiga. Pois é, não é? E no LinkedIn também, tô aí. Porque, né, tão aí buscando. Não com muito afinco, né? Não tão firme nem tão forte. Buscando, mas não muito, né? Buscando, mas não muito. E é isso, gente. Por enquanto, tô por aí. Daqui a pouco tem que procurar também um outro aluguel. Então, vida agitada. Não se tem fazendo. Paz nessa casa, né? Não se tem paz nessa casa. 2026 é uma mudança de movimento. É isso, amigos. Amigos, muito obrigado por começarmos mais uma temporada. Vamos que vamos, né? Já mandei a pauta na semana que vem. A Sapucaí é grande. Ah, já vamos sofrer com a pauta. Tava com saudade, né? Eu mandei já a pauta. Hoje a gente não falou de Big Brother, assim, muitas coisas aconteceram que a gente poderia fazer um programa só falando de Big Brother. Poderia, mas vocês não estão dando audiência? É, né? Exato. Mas na semana que vem a gente fala de Big Brother, a gente coloca tudo em dia, né? O Henrique chegou pra mim assim e falou: vocês deviam falar toda semana de Big Brother e fazer um programa à parte. Eu falei: Sá, você detesta fazer programa à parte. E o povo ainda não prestigia, né? Então. Exato, divide a audiência, né, gente? Uhum. Pelo amor de Deus. E aí. Pô, mas essa pauta tá assim, né? Olha. É. Pô, isso, já voltou, gente. Insalubre, né? Uhum. É sobre isso? Então, ainda bem que vocês tiveram um mês e meio para descansar de insalubridade. Olha. E aí, a gente fala de Big Brother na semana que vem. Essa semana aconteceu muita coisa, né? 30 dias de Big Brother, eu acho que há muito tempo, digo pelo nosso grupo lá do Telegram, a gente não engajava tanto com o Big Brother um mês inteiro como tá sendo dessa vez, né? Um mês a gente realmente só fala de Big Brother no grupo, é realmente uma coisa assim, atípica real, né? Uhum. E se você quer fazer parte desse grupinho aí, entra no nosso Telegram, que diferente de outros lugares, a gente não te cobra nada para você fazer parte do grupo. Você entra lá, bota o código que pede e faz parte. E é isso, e seja feliz. Uhum. Entendeu? Né? A gente se ofende, se agride, sim, mas é do, né? Jogo. Exato. Do jogo. Então, fiquem em paz. Já vou dar um heads up pra vocês que essa temporada vai ser um pouco complexa, né? Como vocês sabem, eu estou de mudança pra outro estado, né? Então, provavelmente quando eu for me mudar, a gente vai ter uma pausa pra eu poder organizar minha vida. Ah, não aceito. Né? Ter uma pausa pra mudar minha, pra organizar minha vida. mas a gente vai indo. É, também foi de mudança, amigo, que você, né? Exato. Então aproveitem muito o Leozio. Semana que vem o Leozio ainda tá com a gente, mas depois o Leozio vai tirar férias. Tá sempre aqui com a gente, né? Uhum. Exato. Aproveitem. Tá? Se quiserem, tiverem a fim de apadrinhar, patreon.com/logado2gs aí. A princípio não vou fornecer para vocês nada de extra, nada de diferente, gente. Apadrinhem pelo bom do coração de vocês, tá bom? É porque pode, a gente é do bem, né? Exato. Pode ser que um dia eu pense em fazer um programa extra aí, né? E, vamos ver o que acontece. Né? Pensa que esse ano vocês já vão ter um programa extra que a Amanda providenciou para vocês, já falando sobre o Oscar. Pensa. Espero emplacar e todo ano a gente conseguir fazer. A Amanda já arrumou um programa extra para vocês, tá bom? Pô, mas vocês têm que engajar. Tem que engajar. É isso. E quando não engaja, eu fico triste. Se eu fico triste. É, e esse ano provavelmente a gente vai chegar no episódio 500, né? Nós vamos chegar no episódio 500 esse ano. Mas sei lá, vai com a sua mudança. É, não. Se tudo der certo, é entre maio e junho o episódio 500. Olha. Tudo dando certo. É porque eu vou fazer a mudança, né? Se eu não fosse fazer a mudança, teoricamente, o nosso programa 500 vai ser na segunda semana de maio, teoricamente. Uhum. Mas eu vou botar esse gap aí, né? Entre maio e junho a gente chega no episódio 500, que a gente já falou pra vocês qual é o tema, né? Então, olha aí, que beleza. Né? Já. Vocês não lembram? Eu não vou lembrar vocês, né? Em 500 vocês já lembram. Tá bom? É porque a gente já falou algumas opções. Mas é uma geralzona. É uma geralzona. Uhum. Tá bom? O que a gente te sugeriu, você não quis, né? Que era tudo pra ficar com ele. Tudo vai ficar com ele? Foi. É, o grande ícone do piercing. Ah, eu já providenciei, já sei quando eu vou fazer. Aguarde. Stay tuned. Tá bom? Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima. E tchau. Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there?